Suspeita que pelo menos 25 pessoas estavam a bordo de embarcação encontrada à deriva no Pará. Senado aprova proposta que torna crime o porte e a posse de drogas. 40% do vazamento de água da região metropolitana é por fraudes e ligações clandestinas. Alunos da UFMG aprovam greve de professores, mas temem impactos no futuro. Público prioritário ganha mais pontos de vacinação contra a gripe na capital. Após escalada de tensão no Oriente Médio, Estados Unidos afirmam que vão impor sanções contra o Irã. Lula chega à Colômbia para a série de compromissos com o presidente Gustavo Petro. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. 6 horas e 31 minutos, está no ar o Jornal da Itatiaia. Estamos ao vivo também no site, no aplicativo, na TV a cabo e no YouTube. Olá, Júnior Moreira, bom dia. Bom dia, Kátia Pereira. Um ótimo dia também para você que acompanha a gente pelo rádio e pelos nossos canais digitais. Hoje é quarta-feira, 17 de abril de 2024. Belo Horizonte amanhece com céu parcialmente nublado. Aqui na Itatiaia, a temperatura é de 19 graus. Dólar vendido a R$ 5,27. O euro vale R$ 5,63. Poupança rende 0,5% ao mês. Trânsito. Que está liberado em Contagem, no Cidade Industrial, em direção a Betim, na Cardeal Eugênio Pacelli, onde uma moto se envolveu em um acidente. A faixa da direita estava interditada. Já na BR-040, saída de Ribeirão das Neves, grande fluxo do bairro Veneza até a chegada à Contagem, próximo à Ceasa, devido ao grande número de veículos, não há registro de acidente. Nas estradas, destaque para Cambuí, no sul de Minas, quilômetro 905 da rodovia Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte, tem faixa da direita e também um acostamento, ambos bloqueados para remoção de um caminhão que se acidentou na noite de ontem. Direto da Central de Trânsito, Itatiaia Mive, repórter Fabiano Frade. Polícia. E procura levantar mais informações sobre a identificação e motivação referentes ao homicídio cometido em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Um jovem entre 17 e 21 anos foi morto a tiros no bairro Veneza. Populares ouviram disparos e acionaram o 190. E quando os policiais chegaram à rua Jesus Faria, encontraram o corpo da vítima em um lote vago com perfurações de arma de fogo, amarrado e amordaçado. Nenhum morador local reconheceu o jovem. Ele não portava documentos, por isso não teve a identificação descoberta até o momento. Testemunhas disseram que um palio de cor preta teria sido utilizado pelos assassinos. Nenhum suspeito foi detido até o momento. E uma informação agora, ocorrência em andamento, outra ocorrência, desta vez na capital mineira. Militares, o Corpo de Bombeiros atendem e combatem um incêndio neste momento na região de Venda Nova. Fogo acomete uma oficina mecânica na rua João Alves Teixeira, bairro Mantiqueira. Não há informação de feridos, mas carros foram queimados e existe a suspeita de que o incêndio seja criminoso. Repórter Oswaldo Diniz. Agora, as condições do tempo. Nesta quarta-feira, o dia será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas a partir da tarde, aqui em Belo Horizonte. A temperatura mínima prevista é de 17 graus e a máxima de 29 graus, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40% à tarde. As informações são da Defesa Civil Municipal. Repórter Aline Neves. São 6 horas e 34 minutos. Com a perda considerável de água na região metropolitana de Belo Horizonte por vazamentos, fraudes e ligações clandestinas, moradores de bairros mais altos podem, em algum momento, ficar prejudicados com a falta de abastecimento. Segundo a Copasa, esse tipo de ligação irregular atrapalha a distribuição de água. Ainda de acordo com a companhia, um trabalho preventivo é feito nas cidades. Fraudes e ligações clandestinas respondem por 40% da água perdida pela Copasa antes que ela chegue às casas dos consumidores da Grande BH. Os 60% restantes são provenientes de vazamentos. E na tentativa de conter esses problemas estruturais, a companhia usa uma tecnologia para identificar problemas debaixo da terra que não podem ser vistos a olho nu. O gerente da Unidade de Serviços de Hidrometria e Perdas da Copasa, Walter Lucas Júnior, explica que as ligações clandestinas, além de gerar prejuízo, comprometem o abastecimento em algumas regiões. No ano de 2023, somente aqui na região metropolitana, nós pesquisamos 20 mil quilômetros de rede. Foi realizado um trabalho de forma que a gente pudesse identificar aquele vazamento que ainda não saiu para a superfície. Então é um trabalho preventivo que a Copasa possui, ela atua dessa forma para que a gente possa reduzir as perdas de água. Chama atenção as questões das fraudes nas ligações. A Copasa hoje possui uma estimativa de 300 mil ligações com fraude. Então isso traz um prejuízo, isso traz um desequilíbrio no sistema operacional que vem a prejudicar inclusive aquele cliente que mora na parte mais alta. Muitas vezes ele é prejudicado exatamente pelo consumo irresponsável daquele que frauda a ligação. Quando a gente pega essa questão do desperdício como um todo, qual que é o maior volume? É justamente em vazamentos? Qual é a porcentagem, por exemplo, dessas ligações clandestinas? Qual que é o raio-x do desperdício que a Copasa tem atualmente? De toda a perda que a gente tem, é bom até esclarecer que não se perde 38% de água vazando nas ruas, né? Então, desses 38%, 60% a gente tem vazamentos. Os outros 40% de todo o volume perdido está nas fraudes, nas ligações clandestinas, né? E naquela adulteração realizada nas nossas ligações de forma que venha burlar o sistema e que essa água não seja contabilizada. Praticamente metade dessa água fraude, é isso? A metade dessa água fraude, principalmente aqui na região metropolitana. Você falou sobre o uso da tecnologia, eu queria que você explicasse um pouco sobre como que funciona essa tecnologia que permite essa identificação desses vazamentos que estão ali debaixo da terra e que não dá para ver ali a olho nu, né? Sim, a Copasa ela utiliza georradar, né, que é uma imagem do solo para identificar onde estão nossas redes, se existe alguma fraude nas ligações. A gente utiliza também o sistema de geofone, que ele é o som. Então, o som da água ele é um som característico. E quando se tem um vazamento, aquele som ele é alterado. Então, o sistema também ele consegue mostrar para a gente que há uma alteração. Né? E essa alteração ela já dá aquele indício em onde a gente marca para que a gente faça a escavação e localize e retire esse vazamento. A gente tem recebido algumas ligações, mensagens de ouvintes falando justamente sobre isso. Ah, no meu bairro está faltando água e às vezes é um lugar mais alto da cidade. Queria que você explicasse um pouco como que vocês atuam nesse trabalho também. Isso tem a ver com desperdício também? Como que é esse cenário? As fraudes elas colaboram muito para a despressurização. Então, de todo o planejamento operacional, a gente tem todas as informações de que forma... De forma que todos os nossos clientes recebam água. Só que a gente não tem controle daquela ligação que é fraudada, por exemplo. Então, isso traz problemas operacionais. É necessário que a gente faça diversas manobras para que a gente possa atender todo mundo. Quem quiser denunciar alguma ligação clandestina, pode ligar no número 0800-721-5953 ou mandar um e-mail no copasa@canaldedenuncias.com.br. Repórter Júlio Vieira. 6h39, com os preços das refeições self-service nas alturas, trabalhadores do BH estão cada vez mais adeptos à tradicional marmita. Tem gente também que consegue dar outros jeitinhos, optando apenas pelo lanche ou almoçando no restaurante popular. Após o site de pesquisa Mercado Mineiro divulgar um levantamento nessa semana que as refeições fora de casa estão mais caras, a Itatiaia saiu às ruas para saber como os consumidores estão fazendo para economizar no dia a dia. O promotor de vendas Laércio Henrique da Silva, de 38 anos, afirma que almoça em casa para não gastar em restaurante e que quando come na rua faz apenas um lanche que é mais barato. Eu almoço em casa porque essa região, ainda mais essa aqui do Estoril, o prato de alimentação aqui tem em torno de R$ 22 a R$ 25 e realmente não tem como, né? Não há bolsa que aguente um valor desse. Todos os dias aperta, né? Demais, não dá pra manter um valor desse, não. Agora, quando você precisa comer na rua, o que você faz? Um lanche rápido ali ou procura dar uma economizada? Aí é o lanchinho básico mesmo, né? Uma coxinha, né? ou a gente pega um salgadinho, um cafezinho com pão de queijo e aí se vira nos 30. O auxiliar administrativo José Ricardo, de 58 anos, afirma que leva marmita para o trabalho e apenas de vez em quando almoça no restaurante. Ó, tá puxado, viu? Todo lugar que você vai, você não tem escolha, não. Mas o restaurante aqui tem um preço até acessível aqui, você come fora de casa, às vezes quando eu não consigo trazer da própria casa, eu almoço aqui e o preço mais ou menos razoável que a gente tem aqui na região. A gente não tem muita opção de almoço aqui e o que tem é esse aqui de R$ 21,00 um prato feito. Tudo tem desculpa, né? Hoje tá chovendo muito, as coisas aumentam. Não tá chovendo, as coisas aumentam. Faz frio. Infelizmente, é isso aí que nós estamos convivendo. Outra alternativa para economizar no momento das refeições é optar pelos restaurantes populares de Belo Horizonte, que tem almoço a R$ 3,00. Quem detalha o serviço é a subsecretária de Segurança Alimentar de BH, Darquilane Rodrigues. Belo Horizonte tem uma média de atendimento que gira em torno de 2.400.000 a 2.600.000 anos. Ano de 2023, a gente fechou em quase 2.600.000 refeições durante todo o ano. Esse primeiro trimestre do ano, a gente já está chegando em torno de 600.000 refeições, dentre elas as refeições gratuitas para a população em situação de rua e as subsidiadas pelo município. E lembrando também que o preço é acessível a toda a população, né? Sim, o restaurante popular de Belo Horizonte, a gente conseguiu manter o valor da refeição, ainda que com a alta da inflação. Então, desde 2016, a gente tem o mesmo valor, passamos aí, né, por situações de alta de inflação dos alimentos, principalmente há anos anteriores, ainda vivenciamos em alguns produtos específicos alta dos alimentos, mas o restaurante popular, com o subsídio do município, a gente tem conseguido manter a refeição do almoço a R$ 3,00, o café da manhã a R$ 0,75 e o jantar R$ 1,50. Para a população sair esse valor, mas para o município sair em média R$ 10,00. Então, tem um subsídio importante aí para a gente conseguir, de fato, entregar um serviço tão importante da segurança alimentar e nutricional para a população. Ouvimos a subsecretária de Segurança Alimentar de Belo Horizonte, Darquilane Rodrigues. Repórter Clever Ribeiro. 6:42 a seguir no Jornal da Itatiaia. Público prioritário para vacinação contra a gripe ganha mais pontos de imunização em BH. Preso na região metropolitana, foragido da justiça, com vasto histórico criminal e que seria líder de gangue no interior. E você acompanha ainda hoje, mulher é presa após levar morto para sacar empréstimo no Rio de Janeiro. Nesta sexta, no YouTube da Itatiaia, começam os playoffs do Novo Basquete Brasil. O primeiro jogo do Minas no NBB, fase oitavas de final, contra o União Corinthians, com imagens a partir de 6:40 na Itatiaia. Horas e 44 minutos, já estão disponíveis em BH mais pontos de vacinação contra a gripe. A Prefeitura de Belo Horizonte abriu mais 3 pontos extras para vacinação contra a gripe aqui em Belo Horizonte. Um dos locais é a Aberta Saúde, na Avenida Bernardo Monteiro, número 831, no bairro Funcionários. Vacinação por lá de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4:30 da tarde. Outro ponto extra, no 100 Ipiceng, Avenida Domingos Vieira, número 488, no bairro Santa Efigênia. Por lá, vacinação também de segunda a sexta-feira, de 7:30 da manhã ao meio-dia e depois de 1:30 da tarde às 6 da noite. E o outro ponto é o Núcleo Estelantes Saúde BH, na rua Paulo Piedade Campos. Campos 360, bairro Estoril. Vacinação de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia e de 2 às 5 da tarde. Além desses locais, a vacina segue disponível nos 152 centros de saúde e em outros 4 pontos extras: o Via Shopping no Barreiro, a Faculdade Universo no Nova Floresta, a UniBH no Buritis e a Faculdade Kennedy no Prado. O imunizante pode ser aplicado, por exemplo, em crianças a partir de 6 meses que ainda não completaram 6 anos de idade, trabalhadores da saúde, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, professores dos ensinos básico e superior, profissionais de saúde, idosos acima de 60 anos e outros públicos. Para conferir os endereços, os horários e mais detalhes sobre o público já convocado para vacinação contra a gripe aqui em Belo Horizonte, é só ir lá no nosso portal itatiaia.com.br. Repórter Alan Passos. Agora, 6 horas e 45 minutos, já está de volta ao sistema prisional o foragido da polícia que seria líder de um grupo criminoso no Vale do Aço. Homem foi preso na região metropolitana de BH. Militares do Tático Móvel do 40º Batalhão prenderam no bairro Florença, em Ribeirão das Neves, Robson Paulo Martins dos Santos, de 26 anos, mais conhecido como Negão, foragido da justiça e atuante no mundo do crime em Timóteo, no Vale do Aço. Ele seria o líder do grupo criminoso ALV, que atua no bairro Alvorada, na cidade do Vale do Aço, grupo que está em guerra com a gangue dos Bandeirantes. As duas gangues estão em guerra desde o segundo semestre de 2021 e de lá para cá já foram pelo menos 6 assassinatos e 11 tentativas de homicídio no conflito violento por pontos de venda do tráfico de drogas. Robson, segundo a polícia, conta mais na prática do tráfico, homicídio e roubo. Ele, inclusive, possui condenações por porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado. Outro assassinato em que ele é apontado como suspeito é a morte de Ícaro Tostes no segundo semestre do ano passado. Ele que teria matado este rapaz por suspeitar de que o jovem estaria passando informações para a gangue rival. Repórter Renato Rios Neto. 6h47. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa. O trânsito na região metropolitana, o destaque inicial é a cidade de Contagem. Bom dia para você, Fabiano Frade. Muito bom dia para você, Kátia Pereira. Bom dia para quem nos acompanha aqui na Rádio de Minas. Exatamente, tem um caminhão com pneu furado ali na chegada Cardeal Eugênio Pacelli, antes da trincheira do Cidade Industrial em direção a Belo Horizonte. A gente falava mais cedo de uma liberação de um acidente no sentido Betim e agora... Trânsito está bem complicado, inclusive quem está na live está acompanhando imagens da Transcom desta complicação. E a gente vai narrando para você aqui na Rádio de Minas que a Via 240, Avenida Risoleta Neves, não dá trégua para o motorista nessa manhã em direção à Estação São Gabriel. E o nosso amigo Paulo, motorista de ônibus, sempre atento com aquele velho problema dali. A faixa exclusiva dos ônibus sendo utilizadas por carros de passeio que atrapalha ainda mais. Júnior Moreira. Obrigado, Fabiano Frade. Agora, 6 horas e 48 minutos a seguir. Após várias denúncias de muita sujeira, caos e mau cheiro, Ceasa garante que o problema de lixo acumulado está resolvido. E ainda nessa edição, o Senado aprova a proposta que torna crime o porte e a posse de drogas. Nesta sexta, no YouTube da Itatiaia, começam os playoffs do Novo Basquete Brasil. O primeiro jogo do Minas no NBB, fase oitavas de final, contra o União Corinthians, com imagens a partir de 6h40 na Itatiaia. Qual é a maior torcida do Brasil? Itatiaia e CNN Brasil lançaram uma enquete online para medir o engajamento das principais torcidas do Brasil. Basta acessar os portais Itatiaia Esporte e CNN Esportes para participar e colocar o seu clube do coração no topo do ranking. A enquete Maior Torcida do Brasil mede o engajamento do torcedor brasileiro. Acesse itatiaiaesporte.com.br e deixe seu voto. Horas e 49 minutos, a Ceasa garante que está 100% resolvido o problema de lixo acumulado dentro da central, após várias denúncias de sujeira, mau cheiro e caos. A Itatiaia foi até o local para conferir de perto a atual situação. Depois de meses de problemas com a coleta de lixo dentro da Ceasa Minas, com pilhas de restos de frutas e verduras acumuladas dentro do centro de distribuição, hoje tudo voltou ao normal. No mês passado, a Itatiaia recebeu denúncias de comerciantes e também de compradores que reclamaram da bagunça e do mau cheiro. O Carlos vende tomate há quase 40 anos lá e diz que nunca tinha visto uma situação como essa, mas afirma que hoje está bem melhor. 38 anos que eu trabalho, fecho com tomate, de Carmópolis. Como é que estava o problema do lixo aí? O que estava acontecendo aqui? Estava terrível, viu? Nesse negócio da dengue, né? E ficou mais de 2 meses acumulando as mercadorias que desperdiçava, jogava fora e ficou aquele negócio que eu nunca vi. E fedia muito esse lixo, hein? Nó terrível. Juntava barata, mosquito, rato. E agora como é que tá? Não, agora tá 99% luxo. Segundo a administração da Ceasa, o problema aconteceu por causa de duas situações. Primeiro, que a antiga empresa terceirizada que fazia a coleta de lixo teve problemas na operação e até a outra começar a trabalhar, o serviço ficou suspenso. Segundo, que a Prefeitura de Contagem, onde fica a Ceasa, parou de levar o lixo para o aterro da cidade, isso porque a administração municipal precisa fazer um cadastro para levar para o aterro o lixo dos grandes geradores de resíduos, como é o caso da Ceasa, que gera 30 toneladas por dia. E para esse cadastro é necessário prestar informações para elaborar um documento, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Segundo a Prefeitura, a Ceasa não enviou essas informações e foi notificada em dezembro do ano passado que não poderia mais mandar o lixo para o aterro, porém não respondeu. O presidente da Ceasa Minas, Luciano de Oliveira, explica toda essa situação. O contrato de recolhimento de lixo aqui é feito por uma empresa terceirizada, que teve seu contrato rescindido até a contratação da nova empresa. Nós tivemos aí um interstício de 2-3 dias que o recolhimento ficou falho. O contrato dela venceu e nós estávamos no processo licitatório e no final do contrato ela teve alguns problemas operacionais, o que ocasionou aí uma falta de recolhimento por alguns dias no final desse contrato, que realmente causou um grande problema. E no segundo momento nós tivemos um outro problema, que foi com o depósito desse lixo no aterro sanitário, que até então era depositado no aterro sanitário de Contagem. Uma vez que foi suspenso esse depósito no lixo de Contagem, nós tivemos que fazer uma contratação emergencial de um outro aterro sanitário situado lá em Santa Luzia, o que é um pouco mais longe, dá em torno de 26 quilômetros. Na avaliação do senhor, os dois problemas estão resolvidos. Hoje completamente solucionado, dentro da normalidade total, o recolhimento do lixo e o depósito do lixo. Certo. E só para trazer para o senhor aqui a posição da Prefeitura de Contagem, mas eles estão falando aqui para a gente que vocês que deveriam prestar algumas informações, segundo a Prefeitura, isso não foi prestado. E aí encerraram, né, um contrato ou um contato com vocês. O senhor prestou essas informações? Houve esse contato? O que aconteceu? Nós elaboramos o Plano Gerencial de Resíduos Sólidos, que é um documento a ser apresentado para a Prefeitura, porém nós não tivemos o tempo, ou a Prefeitura não teve o tempo hábil para analisar o Plano Geral de Resíduos Sólidos. E com isso, ela tomou essa iniciativa, o que nos pegou completamente de surpresa. A Prefeitura está falando aqui que notificou vocês em dezembro e não recebeu resposta. O senhor recebeu essa notificação? Nós recebemos essa notificação, mas tivemos alguns encontros da Prefeitura junto com a Associação Comercial da CCAs aqui e um secretário indicado pela Prefeitura, e ficou acordado verbalmente que nos daria um prazo até que fosse analisado esse Plano Geral de Resíduos Sólidos, o que infelizmente não aconteceu. O Edivaldo Soares trabalha na Terraiama, a nova empresa que foi contratada para fazer a coleta de lixo dentro da Ceasa. Ele conta que tiveram que usar até caminhão-pipa para tirar a sujeira acumulada. Olha, realmente um cenário parecendo um lixão, viu? A gente chegou a tirar lixo aí de acumulado de 15, 20 dias, lixo podre, fedendo. A gente está tirando lixo acumulado e já tendo vindo com o caminhão pipa lavando, porque o cheiro é insuportável. É porque o lixo, no caso da fruta ou até de alguma coisa perecível assim, é muito ruim. Né? Positivo. Tem a couve-flor, tem o repolho e algum outro tipo de frutas aí que gera um gás. Então fica insuportável conviver num ambiente desse. Demoramos em faixa de uns 15 dias. Pra tirar o acúmulo. Então a situação era bem feia mesmo. Crítica. Repórter Felipe Quintela. Faltam 5 minutos para 7 e a seguir, CPI da Lagoa da Pampulha questiona IPHAN sobre aterramentos e modificações desde os anos 90. Nesta sexta, no YouTube da Itatiaia, começam os playoffs do Novo Basquete Brasil. O primeiro jogo do Minas no NBB, fase oitavas de final, contra o União Corinthians, com imagens a partir de 6h40 na Itatiaia. Horas e 56 minutos, CPI da Lagoa da Pampulha dá mais um passo na Câmara de BH. A CPI da Lagoa da Pampulha questionou o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Minas, sobre aterramentos e modificações na Lagoa da Pampulha desde o seu tombamento nos anos 90. Isso sem fiscalização tanto do órgão quanto da prefeitura, segundo vereadores. Parlamentares da Câmara Municipal de Belo Horizonte ouviram Daniela Lorena Fagundes de Castro, superintendente do IPHAN em Minas Gerais. O relator da CPI, vereador Braulio Lara, do Partido Novo, detalha a cobrança dos vereadores. Batemos muito na tecla que tanto a orla quanto o espelho d'água fazem parte da área tombada e, portanto, jamais poderiam ser negligenciadas, igual a gente vem pontuando e alertando o tempo inteiro. A prefeitura, infelizmente, não tem zelado por isso, e a gente vê, por exemplo, a enseada do zoológico totalmente aterrada. Nós temos ali a enseada da ABB com estradas de serviço que foram abandonadas dentro da lagoa, um completo descaso com o projeto que foi idealizado e executado lá atrás pelo JK, junto com Oscar Niemeyer, e que acaba correndo o risco de ser totalmente desconfigurado por falta de gestão e por falta de fiscalização dos órgãos de tombamento. Daniela do IPHAN respondeu que, na verdade, o conceito de tombamento se modernizou e a legislação permite mudanças pontuais em determinadas situações. É importante ressaltar, né, que a avaliação do IPHAN, ela se faz hoje acompanhando as cartas patrimoniais, todo o entendimento acadêmico que é atualizado em relação à perspectiva de tombamento, que o objeto do tombamento, ele é um objeto que em si somente congela, né? Isso é uma visão que fazia sentido, né, há quase 100 anos atrás, mas a gente tem uma evolução de um conceito de tombamento que é internacionalmente, né, reconhecido e que é fundamental, porque é a partir dessa atualização que a gente vê hoje, inclusive a própria Constituição, né, o quanto ela atualiza a percepção de patrimônio em relação ao próprio decreto-lei, né, o artigo 216, né, reconhecendo que patrimônio não se perfaz só de monumentos. Né. Também foram ouvidas representantes da Consominas Engenharia, que no passado foi contratada pela prefeitura e apresentou laudos sobre o ecossistema, as condições da água na Lagoa da Pampulha, além de aferições e medições. Mais informações devem ser enviadas à CPI após a oitiva desta terça. Repórter Edson Costa. 6h58. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa. Fabiano Frade. E piora de uma quantidade o trânsito agora na saída de Contagem. Bem no acesso ali da Cardeal Eugênio Pacelli, antes da trincheira, tem um caminhão que a gente já informava que teve o pneu furado. E agora o nosso ouvinte Kennedy entra em contato aqui com a Itatiaia, passou por lá, inclusive fez um registro de uma imagem que nos mostra, inclusive, que há neste momento o caminhão no trecho com dois pneus estourados. O Kleber Ribeiro, nosso repórter, também passou pelo trecho. Inclusive, a gente informa para você que está saindo de Contagem em direção a Betim que há neste momento um reflexo na rodovia Fernão Dias na chegada ao Carrefour Contagem. Então, trecho com faixa da direita interditada, alerta para você. A Via Expressa é uma alternativa neste momento. Direto da Central de Trânsito, Itatiaia MIV, repórter Fabiano Frade. Até Atenção, emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia. Mulher é presa após levar morto para sacar empréstimo no Rio de Janeiro. Professora que teve a casa incendiada duas vezes pelo ex-marido em Minas, revela que ele tentou matá-la e colocar fogo na própria filha. Suspeito que se entregou à polícia após agredir a ex-namorada com barra de ferro, diz que foi ameaçado. Polícia Federal suspeita que pelo menos 25 pessoas estavam a bordo de embarcação encontrada à deriva no Pará. Senado aprova a proposta que torna crime o porte e a posse de drogas. Alunos da UFMG aprovam greve de professores, mas temem impactos no futuro. Após escalada de tensão no Oriente Médio, Estados Unidos afirmam que vão impor sanções contra o Irã. Lula chega à Colômbia para a série de compromissos com o presidente Gustavo Petro. No futebol, Atlético e Criciúma, Cruzeiro e Fortaleza abrem hoje a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Este é o Jornal da Itatiaia. Direção de jornalismo, Maria Cláudia Santos. Editores, Aline Campolina, Júlio Vieira e Leonardo Leal. Coordenação, Fernanda Rodrigues e Jaqueline Moura. Presidente, Diogo Gonçalves. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. 7:01, Jornal da Itatiaia desta quarta-feira, 17 de abril de 2024. Apresentação, Kátia Pereira e Júnior Moreira. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia e na TV a cabo. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Primeiro deles, trânsito. E tem complicação no norte de Minas, na BR-135, quilômetro 430, chegada a Engenheiro Navarro, onde dois veículos se envolveram em um acidente, duas pessoas ficaram feridas. Já no sul de Minas, também tem interdição da faixa da direita e também do acostamento, devido ao destombamento de um caminhão. Agora, as condições do tempo. A quarta-feira vai ser de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nos municípios do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata e região metropolitana. Nas demais regiões de Minas, o céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. Os termômetros oscilam entre a mínima de 15 e a máxima de 35 graus. Em Belo Horizonte, a quarta-feira vai ser de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 29 graus. As informações são do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Aline Neves. 7:03, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prende uma mulher que levou um parente que estava morto para fazer um empréstimo bancário de quase 20 mil reais. Da capital fluminense, a Diana Rogers tem as informações, os detalhes dessa história. Diana, ela deve ser indiciada por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver, né? Bom dia para você. Exatamente, Kátia. Bom dia para você e para os ouvintes. Um crime bárbaro. Érica de Souza Vieira Nunes vai responder por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver e sem direito à fiança. Ela passou a noite na delegacia de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, e hoje deverá ser levada ao sistema prisional para passar por uma audiência de custódia. Esse caso aconteceu na tarde de ontem. Érica levou um idoso, identificado como Paulo Roberto Braga, de 68 anos, até uma agência bancária de Bangu para tentar sacar um empréstimo no valor de 17 mil reais. A cena foi filmada por funcionários do banco, que ficaram desconfiados. Quem está assistindo a Rádio Itatiaia pelo YouTube vai poder conferir as imagens. Quando a mulher chega na agência bancária com o idoso na cadeira de rodas, ela conversa com um idoso, que na verdade é um cadáver, e tenta interagir com o corpo, forçar ali uma assinatura. Obviamente que o idoso não responde, né? Porque na verdade trata-se de um cadáver. A cabeça dele chega a cair em determinados momentos do vídeo. Segundo o delegado Fábio Luiz, os funcionários do banco desconfiaram, acharam inicialmente que o idoso podia estar doente e chamaram o SAMU. Foi quando as equipes constataram que um homem já estava morto. Vamos ouvir o delegado. O médico da SAMU, ao chegar ao local, constatou que ele já estava em óbito. E aparentemente, há algumas horas. Ou seja, ele já entrou morto no banco. E aí, diante disso, ela veio conduzida. Ela foi conduzida a essa delegacia, onde nós estamos tentando esclarecer os fatos. Ela se diz sobrinha dele, de fato, tem um grau de parentesco. E ela se diz cuidadora dele. De qualquer forma, o principal é a gente continuar a investigação para identificar demais familiares e saber se quando esse empréstimo foi realizado, se ele estava vivo, com a data desse empréstimo. A defesa de Érica alegou que o idoso chegou à agência bancária vivo e que depois ele começou a passar mal. O corpo do idoso está no Instituto Médico Legal e vai passar por exames. A polícia segue com as investigações e analisa as câmeras de segurança do banco até para entender se outras pessoas podiam estar envolvidas nessa tentativa de fraude e também entender o real grau de parentesco da suspeita com o idoso. Agora no Rio, tempo parcialmente nublado, 23 graus, Júnior Moreira. Obrigado, Diana Rojas, então, falando com a gente direto no Rio de Janeiro. Todos os detalhes desse caso no itatiaia.com.br e o vídeo, você que estava acompanhando no YouTube viu, mas você que está no FM não viu, no arroba Itatiaia Oficial no Instagram. 7:06 em São Paulo, a Polícia Civil analisa imagens para tentar identificar e prender o ladrão que agrediu e assaltou a apresentadora Silvia Popovic. Da capital paulista, o Ederson Rizin atualiza as informações. Bom dia, Rizin. Bom dia para vocês, Kátia e Júnior. Os policiais analisam imagens do circuito de segurança dos imóveis da região onde aconteceu esse assalto, que foi em Higienópolis, na região central de São Paulo. Isso para tentar identificar esse criminoso. O assalto à apresentadora Silvia Popovic aconteceu no fim da tarde de domingo, quando ela caminhava sozinha no bairro. Segundo a própria apresentadora, ela estava voltando da casa de um amigo que mora a 50 metros da casa dela. Além de ter o anel roubado, Silvia foi derrubada e agredida pelo bandido. Pelas imagens que a polícia está analisando, o homem chega correndo por trás dela, dá um golpe e tenta pegar o anel. Quando ele consegue, sai correndo pelo mesmo caminho de onde veio e a apresentadora corre para o lado oposto. O caso foi registrado pela vítima e está sendo investigado pelo 4º Distrito Policial da Consolação. A gente lembra que foi a própria apresentadora que revelou o caso ao postar mensagens e gravar vídeos nas redes sociais comentando do assalto e também do ataque que sofreu. Segundo ela, o bandido tentou levar outras joias que ela tinha nos braços e nas mãos, mas não conseguiu. A apresentadora teve ferimentos nas mãos e também nos joelhos. Neste momento, céu parcialmente nublado na capital paulista, os termômetros marcam 22 graus. Eu volto com vocês. Obrigado, Ederson. Aqui em Belo Horizonte, a polícia prende o suspeito de agredir a ex-namorada com barra de ferro. O repórter Oswaldo Diniz atualiza as informações. Oswaldo, bom dia para você. Júnior, muito bom dia para você. Olha só, esta prisão aconteceu na delegacia da capital. Nessa terça-feira, o suspeito de 39 anos foi em companhia do seu advogado praticamente ao mesmo tempo em que o mandado de prisão dele chegava para os policiais. Em conversa exclusiva com a repórter Amanda Antunes, o homem alegou que tinha uma relação de 9 anos com a mulher e que nos últimos 4 meses ela teria iniciado algo extraconjugal com um usuário de drogas. Esse rapaz o vinha ameaçando de morte, por isso o motorista acabou cometendo a agressão. Ao ser questionado por que ele bateu na mulher e não no rapaz que supostamente ameaçava, o advogado de defesa do suspeito o impediu de dar a resposta. Como a Itatiaia vem acompanhando, na terça-feira passada, imagens de câmeras de segurança flagraram o preso batendo na mulher de 42 anos com a barra de ferro no bairro Madre Gertrudes, lá do oeste da capital. Naquele momento, a filha da vítima disse para os militares que o novo relacionamento da mãe surgiu apenas quando o casal se separou. E ali, essa agressão foi motivada por uma crise de ciúmes. Repórter Oswaldo Diniz. 7:09 e segue agora para a Câmara dos Deputados a PEC que torna crime o porte e a posse de drogas, independentemente da quantidade e do tipo de substância. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento, que acompanhou a votação. Pedro, a proposta passou com folga pelo Senado, né? Bom dia para você. Isso mesmo. Bom dia também para você, Kátia, Júnior e todo mundo que acompanha a Itatiaia. Essa proposta ela foi votada já nos dois turnos, no mesmo dia e com pouquíssimo risco de ser reprovado. O PT foi o único partido a orientar voto contra a PEC. E o MDB liberou os senadores para que votassem como quisessem, né? Mas sugeriu o voto a favor. Tirando esses dois partidos, todos os outros 10 partidos que têm representação no Senado foram a favor dessa PEC. No final das contas, foram 53 votos a favor e 9 contrários na votação em primeiro turno. E aí, em seguida, houve um acordo ali entre as lideranças para que essa votação em segundo turno acontecesse sem a discussão em mais 3 sessões que deveriam acontecer. Então, o placar em segundo turno ficou em 52 votos favoráveis e 9 contrários. Essa proposta que foi aprovada coloca na Constituição a criminalização de porte e posse de drogas. A proposta, ela institui que é crime, portanto, possuir ou carregar drogas, independentemente da quantidade ou também da substância, uma proibição que hoje existe, mas apenas em lei. Assim como na lei antidrogas, que foi aprovada em 2006, essa PEC ela não apresenta critérios muito claros para diferenciar um usuário de um traficante, que é o principal alvo de uma discussão neste momento no Supremo Tribunal Federal, e um ponto muito questionado por quem votou contra, como, por exemplo, o senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, que a gente acompanha agora. Nós estamos questionando, ao mesmo tempo, a justiça, mas dando a servidores públicos do judiciário ou da polícia o poder discricionário para definir quem é dependente químico e quem é traficante. E essa discricionariedade é a base de toda ou da maior parte da corrupção que a gente tem em todos os países. Bom, essa PEC, é bom a gente lembrar que ela foi apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, com apoio de outros 30 senadores em setembro do ano passado, pouquíssimos dias após a retomada do julgamento que pode descriminalizar a maconha para fins pessoais, que está sendo debatida no STF. E é uma resposta clara à insatisfação dos senadores que alegaram haver uma invasão de competências do Judiciário sobre o Legislativo. E quem deixa isso bem claro é o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, que a gente também acompanha agora. É um momento em que essa casa retoma o seu lugar enquanto Legislativo e repudia com essa atitude, a minha palavra é essa, repúdio mesmo, a invasão da Suprema Corte do Brasil, as atribuições dessa casa. Bom, a gente lembra que no STF essa votação, esse julgamento está paralisado no momento, o ministro Dias Toffoli pediu vista, mas o placar até o momento em que essa votação havia sido paralisada estava em 5-3 favoráveis à descriminalização do porte de maconha. Agora, com esse projeto aprovado no Senado, ele segue para a Câmara dos Deputados, onde, se não sofrer nenhuma alteração, segue diretamente para o presidente, que pode sancionar ou vetar essa proposta aprovada, portanto, no Congresso Nacional. Neste momento aqui em Brasília, a temperatura é na casa dos 19 graus, céu claro na capital federal. Volto com vocês. Obrigado, Pedro. Aqui em Belo Horizonte, 20 graus agora, nesse momento, um céu parcialmente nublado na capital mineira. São 7:13 a seguir, professora, que teve a casa incendiada 2 vezes pelo ex-marido em Minas, revela que o homem tentou matá-la e colocar fogo na própria filha. Polícia Federal suspeita que pelo menos 25 pessoas estavam a bordo de embarcação encontrada à deriva no Pará. Nesta sexta, no YouTube da Itatiaia, começam os playoffs do Novo Basquete Brasil. O primeiro jogo do Minas no NBB, fase oitavas de final, contra o União Corinthians, com imagens a partir de 6:40 na Itatiaia. 7h16. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa. Destaque de trânsito vem agora do norte de Minas, Fabiano Frade. E com liberação da BR-135 em Engenheiro Navarro, quilômetro 430, como a Itatiaia vem acompanhando, teve uma batida envolvendo dois veículos, um veículo leve, mais um veículo de transporte de cargas. Neste momento, a informação da concessionária que administra o trecho é de que duas pessoas ficaram feridas com ferimentos leves, foram encaminhadas para um hospital em Bocaiúva. Já o caminho na capital é apertado na Avenida Raja Gabalha, no Estoril, em direção ao centro, ali próximo ao Porcão. Teve uma batida envolvendo carro e moto. Motorista, fique em alerta, uma faixa está interditada e está liberado o trânsito na Cardeal Eugênio Pacelli, no Cidade Industrial, ali na trincheira, em direção a Belo Horizonte, onde um caminhão teve os dois pneus estourados. Pneus já foram recompostos e o trânsito liberado por lá. Júnior Moreira. Obrigado, Fabiano Frade. Agora, 7h17. A professora, que teve a casa incendiada duas vezes pelo ex-marido no interior de Minas Gerais, faz um desabafo no Jornal da Itatiaia e conta detalhes do crime e da agressão que sofreu após o suspeito tentar matá-la queimada e colocar fogo na própria filha. Após ter a casa incendiada por duas vezes pelo ex-companheiro, uma professora de Passabém, município que fica na região central de Minas, teme agora que o homem que tentou matá-la e também incendiar a própria filha do casal, uma criança de 3 aninhos, possa em breve voltar para as ruas. Ao ser preso, conforme a vítima, o agressor de 42 anos teria jurado que voltaria para matá-la. O motivo, segundo a vítima, o homem não aceita o fim do relacionamento de 13 anos e teria alegado que se a professora não ficasse com ele, ela não ficaria com mais ninguém. A primeira ação criminosa foi no Natal do ano passado. A vítima teve a casa incendiada e perdeu tudo. O homem continuou nas ruas e, segundo a vítima, sempre fazendo ameaças. No início deste mês, mais uma vez, a professora viu todos os pertences e materiais em chamas. Dessa vez, o homem chegou a jogar combustível no corpo da ex-companheira e da filha de 3 anos, mas as vítimas conseguiram socorro. Charley Vieira Alves foi preso em flagrante. A professora conta aqui no Jornal da Itatiaia o drama que vem vivendo. No final do ano, antes do Natal, eu sentei, conversei com ele e falei que eu não estragaria as festividades de fim de ano da minha família, porém, eu não queria mais o nosso relacionamento. Eu sei que na noite de Natal, a gente estava em Santa Maria, na casa dos meus parentes, e ele arrumou uma confusão, com uma faca na mão, quebrou uma janela, uma grita aterrorizante a nossa noite de Natal. E no dia 25, após o almoço, eu recebo duas ligações. Uma primeiro falando que minha casa estava em chamas, mas que já tinha sido controlada. E depois a vizinha ligou novamente, não, sua casa tá pegando fogo de novo. Ele montou na moto e sumiu. E aí dessa vez, quando eu cheguei, ele tinha queimado todas as minhas roupas, queimado meu guarda-roupa e estragado todos os eletrodomésticos da casa. Nisso eu me recuperei, fui me reerguendo aos poucos, consegui dar uma reformada, consertar o reboco que tinha arrancado, pintar a casa e fui ganhando aos poucos as coisas. Inclusive a TV eu ganhei ela novinha na caixa. E agora ele veio e fez isso. E depois de destruir, né, tudo que vocês tinham no final do ano passado, mais uma vez você teve a casa, né, destruída por esse homem. E aí no último dia 5 de abril eu cheguei do trabalho, estava em casa, minha filha na sala vendo TV, eu fui pro fundo lavar roupas e ouvi um barulho. Quando eu venho para conferir, eu já fui surpreendida com ele, assim, bati de frente e já senti um líquido no meu rosto, no meu cabelo, na minha roupa, assim. E aí foi no meu olho, na minha boca, começou a arder muito e eu senti um cheiro muito forte de gasolina. Eu só me joguei em uma janela que estava atrás de mim e comecei a pedir socorro. E foi aí que eu me deparei com o vice-prefeito e só gritava, pelo amor de Deus, minha filha, porque não tinha como eu passar por ele para retirar minha filha, porque ele me seguraria ou ele ia atear fogo em mim. Para mim, ele estava era com a gasolina, ele poderia colocar fogo, mas ele estava com uma marreta, ele estava com uma faca. Essa marreta ele utilizou para quebrar todas as janelas, tudo novamente que eu tinha conquistado, ele destruiu. E o meu maior medo, Amanda, desse cara ser solto. Eu tô destruída, mas eu preciso ser forte pela minha filha. E eu preciso lutar por um futuro pra minha filha. E como que eu vou ter paz pra isso? Charley Vieira Alves está no presídio de João Molevade. O caso é investigado pela Polícia Civil. Repórter Amanda Antunes. Agora, 7 horas e 22 minutos a seguir. Alunos da UFMG aprovam greve de professores, mas temem impactos no futuro. Nesta sexta, no YouTube da Itatiaia, começam os playoffs do Novo Basquete Brasil. O primeiro jogo do Minas no NBB, fase oitavas de final, contra o União Corinthians, com imagens a partir de 6h40 na Itatiaia. Qual é a maior torcida do Brasil? Itatiaia e CNN Brasil lançaram uma enquete online para medir o engajamento das principais torcidas do Brasil. Basta acessar os portais Itatiaia Esporte e CNN Esportes para participar e colocar o seu clube do coração no topo do ranking. A enquete Maior Torcida do Brasil mede o engajamento do torcedor brasileiro. Acesse itatiaiaesporte.com.br e deixe seu voto. São 7 horas e 25 minutos. O Comando Nacional de Greve, criado pelo sindicato que representa os professores das instituições de ensino superior, atualiza para 24 o número de universidades federais do país que estão com as atividades paralisadas. Somente em Minas Gerais, a greve impacta as aulas em pelo menos 4 universidades federais. Na UFMG, por exemplo, estudantes ouvidos pelo Jornal da Itatiaia dizem apoiar o movimento, mas temem impactos no futuro. Os professores da UFMG ainda estão debatendo se aderem ou não à greve nas universidades federais em Minas, que começou na última segunda-feira. Parte deles parou, mas muitos ainda foram trabalhar e estão dando as aulas normalmente. Ou seja, ainda depende de adesão de cada professor e dos resultados de assembleias. A reivindicação dos sindicatos dos docentes federais é para um reajuste de 22% no salário, dividido em 3 parcelas este ano, no ano que vem e também em 2026. Além disso, pedem mais investimento nas instituições federais de ensino, reestruturação das carreiras e mais concursos. Já o governo federal propôs não reajustar o salário este ano, só 9% nos 2 anos seguintes, mas, em contrapartida, aumentar benefícios e auxílios trabalhistas. E no meio dessa discussão toda estão os alunos. Muitos ainda sem saber o que, que vai acontecer. A reportagem da Itatiaia foi até o campus da UFMG na Pampulha, em BH, e conversou com os universitários. Quem parou para falar com a gente concorda com a paralisação, mas está preocupado com o atraso nos estudos. Meu nome é Dez Oliveira. Você tem quantos anos? Eu tenho 22. Qual curso você faz? Ciências Biológicas. O que, que a greve está impactando aí nas suas aulas? Impactou muito? impactou bastante, assim, porque como a maioria dos professores pararam e alguns não, a gente não pode ir para casa, mas ao mesmo tempo a gente não tem muito o que fazer aqui. Então, você veio aqui hoje, tá fazendo o que aqui hoje? Hoje eu só vim para comer mesmo. Não dá para estudar? Parece que a biblioteca também tá fechada. A biblioteca tá fechada há bastante tempo, não dá para estudar, só dá para comer. Tá aqui na faculdade tem quanto tempo? Acabei de começar, então, desde março. E o que que você acha de uma situação dessa, você acabar de começar e acontecer isso? Assim, eu estou do lado da greve e eu acho que a melhor coisa que a gente poderia fazer nesse momento seria uma greve estudantil também, já que a gente está aqui para fazer uma ou duas disciplinas e depois perder as nossas férias para fazer o resto das disciplinas e não ganhar nada com isso, porque os técnicos vão sair dessa ganhando do lado deles, os professores o deles também, e a gente vai estar aqui só ganhando estresse, acaba atrasando e comendo as nossas férias. Você agora, moço, me fala o seu nome. É Gris Groskopf. Quantos anos? Eu tenho 18 anos. Qual o seu curso? Letras. E o que está acontecendo lá no seu curso? Muito professor parou também? Todos os meus professores aderiram à greve desde o primeiro dia, então está parado desde então. E você acabou de entrar também? Sim, entrei, estou aqui desde março. O que está passando na sua cabeça? O que você acha disso? Eu acho que o governo só funciona com pressão, então acho que eles estão certos em fazer a greve. Porém, eu acho que precisa de organização e demora um pouco para organizar, então a gente está meio que avulso por enquanto. Só que eu acho que a gente deveria sim parar, porque é um direito deles e vai ser uma melhoria para o nosso futuro. Apesar de atrasar a nossa graduação, ela ainda é muito boa para o nosso futuro. A gente não está pensando só na nossa geração atual, mas em como isso vai impactar o futuro das outras pessoas que vão entrar ainda na universidade. Giovana Ribeiro Santiago. Quantos anos você tem? 20. Qual o seu curso? Matemática. E o que está acontecendo aí? Algum professor seu parou? Afetou alguma aula? Não? Olha, até ontem um professor decretou greve, mas se o departamento não aprovar, eles vão voltar com tudo. Semana que vem a gente deve ter uma resposta mais exata. Mas tá nessa bagunça ainda, uns querem, outros não querem. E o que que você tá achando disso tudo? Você já tá aqui há um certo tempo, como você falou? Uhum. Já aconteceu antes? O que que você pensa disso? Não, é a primeira vez. A gente fica um pouco aflito, né? Porque o percurso é grande, é longo, cansativo. Atrasar mais ainda? Atrasar, a gente quer doido pra formar, trabalhar logo na área. E você estuda matemática, você quer ser professor? Sim, professora, eu faço licenciatura. Como futura professora, inclusive, o que você acha da greve? Você concorda? Eu acho pertinente, porque a gente vê que os salários dos professores estão bem defasados. Mas você acha que tinha que combinar com vocês para não atrasar muito? Eu acho que deveria combinar sim, porque, nossa, eu que moro no interior, às vezes quer viajar para casa e fica tendo uma aula só no dia. É muito ruim morar longe, ter que pegar transporte, então acaba ficando no prejuízo. Francisco de Assis. Quantos anos você tem? 34. Você está estudando o quê? Estou fazendo doutorado em engenharia, programa de saneamento, recursos hídricos e meio ambiente. Tá certo. E como é que a greve impactou aí você ou não impactou quase nada? Na questão da pós-graduação, né, eu sinto que o impacto foi menor, né? Os professores continuam dando aula normal. E o que que você pensa sobre isso? A gente sabe que o poder de compra cada vez vai diminuindo. Eu acho que no mínimo, pelo menos, o reajuste da inflação, né, eles merecem. Então tem que ter o sindicato, né, tem que ter a maioria votar a favor da greve, conversar com o governo antes da mobilização, tentar um acordo, né? Se o acordo não foi feito, aí a última instância é a greve, né? Lógico, né, tem alunos que perdem, né, mas eu creio que é por um motivo talvez maior. Repórter Felipe Quintela. 7:30, marcou o sinal eletrônico. Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. No comentário de hoje, Rita Mundim destaca os juros altos nos Estados Unidos, enquanto a tensão cresce no Oriente Médio. Além disso, Rita, qual é a expectativa para esta quarta-feira após a Bolsa Brasileira registrar o pior momento neste ano e o dólar renovar a máxima, não só de 2024, mas em mais de um ano, hein? Bom dia para você. Bom dia. Mais do mesmo nessa terça-feira. Ontem, as bolsas voltaram a cair, os juros futuros subiram e aqui no Brasil, além dessa dupla, nós temos o trio calafrio com a preocupação sobre o comportamento das contas públicas, sobre a situação fiscal depois da mudança das metas de 2025 e 2026 propostas pelo governo. E a meta para 2026, ela assusta, porque esperava-se um superávit de 1% em relação ao PIB e agora um superávit de apenas 0,25%. Para 2025, o superávit de meio foi transformado num déficit zero, ou seja, o mesmo resultado que deverá ser perseguido e alcançado em 2024. E quase ninguém mais acredita que 2024 será um ano de equilíbrio fiscal. Pelo contrário, as projeções mostram um déficit aí em torno de 0,5% até 0,8%. Os mais pessimistas falam em 1%. Resumo da ópera: a situação fiscal do país, receitas menos despesas, está se deteriorando. E se houver essa deterioração, a dívida não para de crescer e o risco Brasil aumenta. O prêmio de risco de um país chama-se taxa de juros. E é por isso que Roberto Campos Neto, que também está nos Estados Unidos acompanhando a reunião do FMI, do Banco Mundial, assim como Fernando Haddad, disse com todas as letras que as metas existem para serem cumpridas. E quando uma meta não é cumprida ou é mudada, pode haver uma perda de credibilidade. E a perda de credibilidade no mercado, ela é precificada, com bolsa em alta, juros em alta e dólar em alta. E foi por isso que o dólar disparou. Chegou ontem a R$ 5,28, uma alta de 1,61% no fechamento, quando a moeda americana fechou valendo R$ 5,26. O índice Bovespa caiu 0,75% e só não caiu mais porque as ações da Petrobras operaram em alta. Depois que o pregão já havia fechado, a Vale comunicou ao mercado o seu relatório de produção. As vendas da Vale aumentaram 15% na comparação anual, mas em relação ao último trimestre do ano passado, houve sim, foi uma queda. Elas vieram menores em 29,3%. A produção foi a mesma coisa, aumentou 6,1% na comparação anual, mas caiu quase 21% em relação ao trimestre anterior. Para fechar, vimos também o Fundo Monetário Internacional melhorar a projeção para o crescimento do PIB brasileiro em 2024, de 1,7% para 2,2%. Essa é a mesma projeção que o governo brasileiro trabalha, 2,2%. Na agenda hoje, teremos a divulgação pelo Banco Central do índice de atividade, o IBCBR, que é um primo primeiro do PIB. A expectativa é que em fevereiro o índice tenha crescido algo em torno de 0,6% a 1%. Se atingir esse crescimento de 1%, anualizado, né, esse índice vai apresentar aí um crescimento de quase 4%. E lá nos Estados Unidos teremos a participação de Fernando Haddad e Roberto Campos Neto na reunião dos ministros da Fazenda e dos presidentes dos bancos centrais, respectivamente. E o mercado agora opera demonstrando um sinal de abrir em alta depois das perdas dos últimos dias. Eu estou falando em relação às bolsas. Parece que teremos um dia mais calmo. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia. Agora 7:35. A seguir, os destaques do futebol. Atlético e Criciúma, Cruzeiro e Fortaleza jogam hoje a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta, no YouTube da Itatiaia, começam os playoffs do Novo Basquete Brasil. O primeiro jogo do Minas no NBB, fase oitavas de final, contra o União Corinthians, com imagens a partir de 6:40 na Itatiaia. Qual é a maior torcida do Brasil? Itatiaia e CNN Brasil lançaram uma enquete online para medir o engajamento das principais torcidas do Brasil. Basta acessar os portais Itatiaia Esporte e CNN Esportes para participar e colocar o seu clube do coração no topo do ranking. A enquete Maior Torcida do Brasil mede o engajamento do torcedor brasileiro. Acesse itatiaiaesporte.com.br e deixe seu voto. We'll be right back. 7:38. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa. O destaque agora vem do trânsito na Via 240, fica bem pertinho da Estação São Gabriel aqui na capital, né, Fabiano Frade? Pois é, Kátia, a gente falava dela agora há pouco no jornal, da movimentação intensa devido aos veículos utilizando a faixa exclusiva de ônibus e neste momento a gente está observando agora que há uma complicação e a informação do SAMU é de que há um acidente no local envolvendo dois veículos. Ainda sem informações sobre feridos, o acidente foi próximo a uma concessionária ali na altura do número 1600 e já começa a travar o trânsito no trecho. Já na Avenida Raja Gabalha, altura ali do restaurante Porcão em direção ao centro da capital, o SAMU mobilizado no local porque teve um acidente por lá envolvendo um idoso de 70 anos que foi atropelado por uma moto, ainda sem a informação do estado de saúde dele. Nas estradas, a movimentação ainda em uma faixa interditada em Cambuí, quilômetro 908, no sul de Minas, em direção a Belo Horizonte, onde há ainda uma manobra de destombamento de um caminhão. Júnior Moreira. Obrigado, Fabiano Frade. Agora, 7:39. Agora, no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte. Ô, Paulo Azeredo, bom dia. Tudo bem, Júnior? Bom dia pra você. Olinho, Atlético e Cruzeiro em campo hoje, é isso? É isso. Segunda rodada, Júnior, que teve abertura ontem no Campeonato Brasileiro com o jogo entre Fluminense e Bahia. O Bahia venceu 2-1 de virada, jogando em Salvador. O jogo ficou até paralisado devido às fortes chuvas que tivemos na capital da Bahia, mas depois retomado, o Bahia conseguiu uma virada para cima do Fluminense. Hoje mais 8 jogos, às 7 da noite tem Grêmio e Atlético Paranaense em Porto Alegre. Em Bragança Paulista, o Bragantino recebe o Vasco. 8 da noite, aqui na Arena MRV, o Atlético pega o Criciúma. No Castelão tem Fortaleza e Cruzeiro, a Arena Barueri, São Paulo, Palmeiras Internacional. E em Caxias do Sul, Juventude e Corinthians. 9:30 da noite, no Maracanã, Rio de Janeiro, Flamengo e São Paulo, no Nilton Santos, Botafogo e Atlético Goianiense. A partida entre Cuiabá e Vitória ainda não tem data marcada, também seria nessa rodada. O Cuiabá faz hoje, quarta-feira, contra o Vila Nova de Goiás, o jogo de ida das semifinais da Copa Verde. Por isso, não teremos esse jogo entre Cuiabá e Vitória. Vamos então ao Atlético, que joga em casa, é a primeira do Campeonato Brasileiro. Deveremos ter um público razoável na Arena MRV. E o Atlético vai mudar de novo, né, Cláudio? É, e vamos ter de novo, Paulo Azeredo, o Atlético diferente na escalação. No sexto jogo do Milito, sexto time diferente, porque tem a questão do Batalha, que foi expulso contra o Corinthians, tem que cumprir suspensão hoje, e outros atletas poderão ser preservados também na questão física. Zaratio mesmo vem de uma sequência forte, um jogador que sempre requer aí uma situação de preocupação para não se lesionar, e o Milito vem destacando muito sobre essa situação. Vamos então com o provável. O Atlético tem Everson no gol, Saravia ou Mariano, Lemos, Gemerson ou o Igor Rabelo, na esquerda o Arana, meio campo Otávio, Alan Franco, Scarpa, Igor Gomes ou Rubens, lá na frente Paulinho ao lado do Hulk. Muito bem, conforme dissemos também, hoje tem o Cruzeiro, né? Em Fortaleza contra o Fortaleza, que começou bem o Campeonato Brasileiro, venceu o São Paulo fora de casa, joga em casa hoje, uma boa expectativa de público por lá, entre 30 e 40 mil torcedores. E o Cruzeiro, como que vai para esse jogo? Teve uma boa notícia aí no treinamento de ontem, né, Pancieri? Bom dia. Bom dia para você, Paulo Azeredo, aqui tá ligado com a gente no Jornal da Itatiaia. O Cruzeiro hoje em campo contra o Fortaleza, essa partida às 8 horas da noite, na nossa jornada esportiva da Itatiaia. E aí, a boa notícia foi o Matheus Pereira, trabalhando normalmente, deve ir pro jogo. A dor tá bem menor, e aí é uma possibilidade boa dele jogar hoje. Rafael Cabral, situação segue indefinida. Jogador é do Cruzeiro, precisa resolver toda essa situação de sair ou não sair até o dia 19. Cruzeiro olhou o Matheus Cunha do Flamengo, deu uma sondada no Richard do Ceará. Vamos ver como é que vai terminar tudo isso. Sobre hoje, provável Cruzeiro de Anderson no gol, mais uma vez. William na direita, Marlon na esquerda. A zaga Zé Ivaldo com Neres, Lucas Romero, Lucas Silva, Ramiro e Matheus Pereira. E na frente, Arthur Gomes e Rafa Silva, é o Cruzeiro para buscar a segunda vitória no Brasileirão. Paulinho? Tá certo, jornada esportiva hoje, jornada dupla, né, com os dois jogos de Atlético e Cruzeiro, a partir das 7 da noite, aqui na Itatiaia. Vamos falar do América também? O América joga na sexta, a sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, faz hoje o último trabalho, mas tem uma apresentação importante hoje também, né, Calazans? Um abraço para você. Tô ligado, deixa comigo, um abraço pra você, Paulinho, ou pra quem se liga no Jornal da Itatiaia. O América faz o último treino em Belo Horizonte, agora pela manhã, antes da estreia, sexta-feira, contra o Botafogo em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Vale lembrar que amanhã o América segue para Ribeirão Preto e amanhã à tarde fecha a preparação com um trabalho por lá, no interior de São Paulo. O América que apresenta à imprensa uma coletiva presencial no Boulevard Shopping, a sede do clube, ao meio-dia, o Alexandre Matos, o novo CEO do América, executivo de futebol, anunciado na última segunda-feira. Ontem esteve no CT Lana Drummond, conversando com o Cauã de Almeida, com a sua comissão técnica e com os jogadores, e hoje será apresentado à imprensa. Paulinho? Tá certo, então, Calazans, para a gente fechar aqui a nossa participação no Jornal da Itatiaia, hoje tem também Champions League, aqui na Itatiaia, jogaço decisivo entre Manchester City e Real Madrid. Jogo em Manchester, na Inglaterra. O primeiro jogo foi 3-3. A Itatiaia transmite através do arroba Itatiaia Esporte. Você acompanha as emoções de City e Real, tá certo? Hoje também tem Bayern de Munique e Arsenal da Inglaterra. O primeiro jogo foi 2-2. Então também as equipes jogando por uma classificação às semifinais. Ontem já se classificaram para as semifinais o PSG e o Borussia Dortmund. O PSG goleou o Barcelona 4-1. Havia perdido em casa por 3-2. E o Dortmund virou a situação. Havia perdido na Espanha por 2-1 para o Atlético de Madrid. Ontem em casa venceu 4-2. Está nas semifinais do maior torneio de clubes do mundo. Tá certo? Kátia Pereira, Júnior Moreira. Tá certo, Paulo Azeredo. Bom trabalho para você e para a equipe de esportes. Valeu. O sinal eletrônico vai marcar 7:45. A seguir, após escalada de tensão no Oriente Médio, Estados Unidos afirmam que vão impor sanções contra o Irã. Lula chega à Colômbia para a série de compromissos com o presidente Gustavo Petro. Nesta sexta, no YouTube da Itatiaia, começam os playoffs do Novo Basquete Brasil. O primeiro jogo do Minas no NBB, fase oitavas de final, contra o União Corinthians, com imagens a partir de 6:40 na Itatiaia. É a maior torcida do Brasil. Itatiaia e CNN Brasil lançaram uma enquete online para medir o engajamento das principais torcidas do Brasil. Basta acessar os portais Itatiaia Esporte e CNN Esportes para participar e colocar o seu clube do coração no topo do ranking. A enquete Maior Torcida do Brasil mede o engajamento do torcedor brasileiro. Acesse itatiaiaesporte.com.br e deixe seu voto. 7h47. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Elipe. Seu caminho importa. Fabiano Frade, o destaque de momento. BR-040 carregada em dois pontos, na saída de Ribeirão das Neves e também na reta do Califórnia, chegada de Contagem ao anel rodoviário, mas neste momento sem registro de acidente. A Cardeal Eugênio Pacelli, como já informamos, está liberada ali no Cidade Industrial, mas a rodovia Fernão Dias tem movimentação intensa bem antes da chegada ali ao Carrefour em Contagem e o trânsito segue apertado até as proximidades do anel rodoviário. E os bombeiros acabam de confirmar uma informação de um acidente na madrugada na MG-120 em São João Evangelista. Um ônibus tombou na pista, segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, em São João Evangelista, um ônibus desceu uma ribanceira no sentido Cantagalo, havia várias pessoas próximo à rodovia e em estado de choque, inclusive, com esse acidente. A equipe dos bombeiros fez um contato com a unidade que pertence ali ao trecho, informando que a existência de vítimas no local, inclusive em óbito. Ainda sem detalhes sobre esta informação total, mas esse acidente aconteceu ali no trecho, foi atendido por uma unidade de resgate dos bombeiros de Guanhães e também do SAMU. Três viaturas do Corpo de Bombeiros também estiveram no local e ainda trabalham no trecho. Esse acidente na madrugada, portanto, na MG-120, em São João Evangelista, um ônibus tombou, há vítimas feridas, há também informação de vítimas fatais. Júnior Moreira. Obrigado, Fabiano Frade. Agora, 7h49. Em meio à tensão no Oriente Médio, Estados Unidos anunciam que vão impor sanções contra o Irã. Outras informações com Daniela Franco. Em plena crise com Israel, o Irã celebra nessa quarta o Dia do Exército, saudando o sucesso de seu ataque contra Israel no sábado, que aumentou o temor de uma guerra no Oriente Médio. No tradicional desfile de comemoração da data, o presidente iraniano Ebrahim Raisi afirmou que a operação fez vacilar a glória do regime sionista. Israel promete retaliar o ataque, apesar dos pedidos de contenção da comunidade internacional e do anúncio dos Estados Unidos e da União Europeia sobre a possibilidade de novas sanções contra Teherã. Nessa manhã, o presidente israelense Isaac Herzog se reuniu com ministros das Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, e da Alemanha, Annalena Baerbock. Eles são os primeiros representantes políticos a viajarem a Israel desde a agressão iraniana. Depois da reunião, Herzog pediu que o mundo inteiro ajude o país a combater a ameaça representada pelo regime de Teherã. O Conselho de Segurança da ONU anunciou que vai se pronunciar amanhã sobre um pedido da Autoridade Palestina de se tornar um Estado-membro das Nações Unidas. A votação, sem grandes chances aos palestinos, ocorre no mesmo dia em que uma reunião é realizada no Conselho de Segurança da ONU sobre a situação na Faixa de Gaza. Na Colômbia, o presidente Lula participa hoje de uma série de compromissos, entre eles uma reunião com o presidente Gustavo Petro. A viagem de Lula terá três eixos importantes: ampliação do comércio, meio ambiente e a estabilidade na região. A ida de Lula ao país colombiano já estava prevista desde o ano passado, quando Gustavo Petro esteve no Brasil e convidou Lula para participar da Feira Internacional do Livro de Bogotá. O evento começa hoje e vai até 2 de maio, com a participação do Ministério da Cultura Brasileiro e da ministra Margareth Menezes. O Brasil é o país homenageado nesta edição da feira. Uma discussão sobre a eleição na Venezuela não está descartada na viagem. 7h52 a seguir, Polícia Federal suspeita que pelo menos 25 pessoas estavam a bordo da embarcação encontrada à deriva no Pará. Nesta sexta, no YouTube da Itatiaia, começam os playoffs do Novo Basquete Brasil. O primeiro jogo do Minas no NBB, fase oitavas de final, contra o União Corinthians, com imagens a partir de 6h40 na Itatiaia. Qual é a a maior torcida do Brasil. Itatiaia e CNN Brasil lançaram uma enquete online para medir o engajamento das principais torcidas do Brasil. Basta acessar os portais Itatiaia Esporte e CNN Esportes para participar e colocar o seu clube do coração no topo do ranking. A enquete Maior Torcida do Brasil mede o engajamento do torcedor brasileiro. Acesse itatiaiaesporte.com.br e deixe seu voto. E 54 minutos, a Polícia Federal acredita que pelo menos 25 pessoas estavam a bordo do barco que foi encontrado à deriva no Pará. Ao todo, 9 corpos foram localizados e documentos apontam que as vítimas são da África. Documentos localizados pela Polícia Federal apontam que a embarcação com corpos localizada à deriva na costa do Pará estava na Mauritânia, na África, do dia 17 de janeiro deste ano. O barco foi encontrado sem motor ou quaisquer sistemas de propulsão e direção. Diante disso, especialistas em oceanografia afirmam que a embarcação pode ter sido impulsionada por correntes marítimas e ventos do Oceano Atlântico, que a trouxeram da costa africana para o litoral brasileiro. A distância supera os 4 mil quilômetros. Como destaca o superintendente da Polícia Federal no Pará, José Roberto Pérez. A distância estimada, né, do local de onde eles perderam ali o rumo até chegar ao Brasil, mais ou menos 4.800 quilômetros. É um percurso muito longo, e com certeza eles ficaram ali à deriva por muito tempo. Encontramos registro importante no barco que identifica que esse barco estava na Mauritânia no dia 17 de janeiro. Então, com certeza, esse fato ocorreu depois dessa data. Após encontrar 9 corpos, a polícia localizou, nas últimas horas, 25 capas de chuva no barco. Com isso, a PF suspeita que 25 pessoas estavam a bordo da embarcação. Outras documentações apontam que vítimas da Mauritânia e Mali estavam na embarcação. Apesar disso, a PF não descarta que pessoas de outras nacionalidades estivessem no barco. O trabalho de perícia vai durar pelo menos até o final de semana. As investigações preliminares da Polícia Federal apontam uma primeira direção. As mortes podem estar associadas ao crime de contrabando ilegal de imigrantes. Técnicas internacionais de perícia utilizadas pela Polícia Civil de Minas Gerais no rompimento da barragem em Brumadinho vão ser utilizadas nas investigações da PF no Pará. Repórter Mardélio Couto. Agora, 7:57, mega operação agora contra o tráfico de drogas no sul de Minas. A Polícia Militar e o Ministério Público de Minas Gerais estão fazendo, nesta manhã, em São Sebastião do Paraíso, uma mega operação policial, chamada de Entremuros. A operação cumpre vários mandados de prisão e de busca e apreensão em alvos ligados ao tráfico de drogas e Associação para o Tráfico em toda a região. Do Sul de Minas, repórter Estela Torres. 7h57, 30% dos motoristas de Minas Gerais ainda não pagaram o IPVA deste ano. 3 em cada 10 veículos em Minas Gerais estão irregulares, ou seja, não pagaram IPVA neste ano. Nós fomos às ruas saber se o proprietário está em dia com as obrigações. Fala pra mim seu nome completo. É Marcos Leandro. Idade e profissão? 50, sou consultor financeiro. IPVA, tá tudo em dia? Ficou atrasado? Meu tá em dia. Me fala seu nome completo. Luciano Pereira Dantas, 37, autônomo. Tá em dia a documentação, é sua responsabilidade, pagou o IPVA ou não? Sim, com certeza, sempre em dia. O governo de Minas Gerais arrecadou até o final de março 7,8 bilhões de reais com o IPVA. 72% dos veículos tiveram o imposto regularizado. Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, Leônidas Marques, dá mais detalhes deste valor. Historicamente, esse valor está dentro do previsto e a gente espera que até o final do ano esse valor chegue em torno de 95% do esperado. Quem não pagou ainda pode pagar, mas tem multa e juros. Apesar da escala de pagamento ter se encerrado no dia 22 de março, o contribuinte pode efetuar o pagamento a qualquer momento. A única diferença é que o pagamento em atraso, ele incorre em juros e multas. Apenas com o Renavan ele consegue efetuar esse pagamento. O débito já vem com o cálculo das multas e dos juros. Repórter João Felipe Loli. Sinal eletrônico vai marcar 8 horas em Belo Horizonte. Hoje é quarta-feira, 17 de abril de 2024. Você também pode acompanhar o Jornal da Itatiaia no site, no aplicativo, na TV a cabo e no YouTube. É hora de giro aqui no Jornal da Itatiaia. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa. Algum alerta para o motorista neste momento, Fabiano Frade? Tem sim, na Via Expressa, saída agora de Contagem, onde ali no limite entre Betim e Contagem, o motorista encontra uma faixa interditada. Transcon está no local, tem um caminhão com defeito no trecho e por isso quem vai agora justamente em direção a Betim encontra dificuldade. E acaba de acontecer um acidente, a gente observa aqui pelas câmeras da nossa central, uma batida envolvendo dois carros na descida da Avenida Nossa Senhora do Carmo, pouco depois das curvas do Ponteio. A faixa da direita está interditada, a BH Trans está no local e a gente observa que o trânsito já começa a ficar bem mais apertado do que o normal já na descida ali das curvas do Ponteio. De qualquer forma, a descida pela Avenida Raja Gabalha também não ajuda neste momento com o trânsito apertado na descida ali justamente do trecho próximo ao Hospital Madre Teresa, onde tem semáforos em flash atrapalhando ainda mais a vida de quem passa pelo trecho. Júnior Moreira. Obrigado, Fabiano Frade. Agora 8:01. A Itatiaia informa as condições dos aeroportos. Confirmando 8:01, Terminal Internacional de Belo Horizonte em Confins tem manhã tranquila com registro de atraso em apenas uma chegada. Voo que pousaria às 7:25, agora deve aterrissar às 9:15 em Confins, vindo de Congonhas, em São Paulo, este da operadora Azul. O céu está entre nuvens lá na região de Confins neste momento, temperatura na casa dos 21 graus. Repórter João Eduardo Santana. São 8:02, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia, a Câmara dos Deputados deve votar hoje projetos contra o MST. Nesta sexta, no YouTube da Itatiaia, começam os playoffs do Novo Basquete Brasil. O primeiro jogo do Minas no NBB, fase oitavas de final, contra o União Corinthians, com imagens a partir de 6:40 na Itatiaia. 8:04. Agora, as condições do tempo. Nesta quarta-feira, o deslocamento de uma frente fria pelo oceano em direção ao litoral da região sudeste favorece o desenvolvimento e a atuação de áreas de instabilidade nas regiões oeste, sul e sudeste de Minas Gerais. No restante do estado, variação de nebulosidade no decorrer do dia. Embora a chance seja pequena, não se pode descartar a possibilidade de chuva isolada também na região noroeste e a área central do estado. A variação das temperaturas ao longo do dia já sinaliza característica típica do outono mineiro. Falando agora de Belo Horizonte, nesta quarta-feira, a previsão indica dia de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada a partir da tarde. A temperatura mínima 17 graus, a máxima prevista para hoje é de 29, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas. São 8:05. A Câmara dos Deputados deve votar hoje dois projetos de lei que são antigas reivindicações da bancada ruralista e atingem diretamente as ações do MST. De volta a Brasília com o repórter Pedro Nascimento, que acompanha esse tema. Pedro, o movimento acontece após tensões do presidente da casa, Arthur Lira, com o governo e com o MST. Exatamente, Kátia. Junta tudo ali no mesmo bolo e a gente tem um clima muito tenso neste momento entre a Câmara dos Deputados e o Palácio do Planalto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, abriu, portanto, a caixinha de ferramentas, né, como a gente costuma dizer, para lidar com essa insatisfação com o Planalto. E essas votações que você citou, por exemplo, já são uma amostra do que está por vir. Só para a gente contextualizar o nosso ouvinte, seguinte, na semana passada, o Arthur Lira reclamou publicamente do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é o responsável por lidar com esse diálogo entre o presidente Lula e os parlamentares. Desde o ano passado, eles já não se falavam. E agora, Lira chamou Padilha de incompetente e desafeto pessoal, né? Usou palavras pesadas aí para lidar com Alexandre Padilha. E ontem, o governo teve uma outra atitude que deixou Lira ainda mais insatisfeito. O primo dele, Wilson Lira, ocupava o cargo de superintendente regional do INCRA em Alagoas. Isso já vinha de muito tempo, a nomeação dele ocorreu ainda no governo Michel Temer. E o Wilson sempre foi alvo de críticas do MST, que chegou a apresentar um nome ao governo no ano passado. E aí, em meio a esse embate entre Lira e o Planalto, o governo decidiu demitir o primo de Lira, isso aconteceu ontem, e indicar essa pessoa nomeada pelo MST. A gente lembra que o INCRA tem entre suas atribuições justamente a reforma agrária. Lira não gostou. O acordo com o governo é para que ele pudesse indicar o substituto, o que não aconteceu. E aí a gente teve essa troca da seguinte forma. Lira vai autorizar a instalação de 5 CPIs na Câmara, número máximo permitido. Ainda não está definido quais serão, né? Mas a gente tem aí na fila, por exemplo, a CPI do abuso de autoridade do judiciário, CPI do crime organizado, do avanço do crack, do tráfico infantil, enfim, em via de regra, todos esses assuntos servem de palanque aí para a oposição, né? E a gente tem também esses dois projetos de lei que são antigas reivindicações da bancada ruralista e que atingem diretamente as ações do MST. Um deles permite a retirada de invasores de propriedade privada sem a necessidade de ordem judicial e outro projeto, também será votado hoje, é o que veda a concessão de benefícios sociais a invasores de propriedades. Todos esses projetos tramitam em regime de urgência, portanto, não passaram por nenhuma comissão da casa, já foram direto para votação no plenário. E tem muito mais aí por vir. Há o temor no Planalto de que um momento turbulento, né, entre o governo e o presidente Arthur Lira se reflita em derrota em votações, e é bem possível que essa situação fique pior ao longo da semana, mas claro, a gente vai acompanhando como é que vai ficando esse acerto, esse acordo entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o governo Lula. É isso, volto com você, Kátia Júnior. Obrigado, Pedro. Agora, 8:09, mais destaques do mundo policial. Oswaldo Diniz acompanha um incêndio criminoso, com mais informações, na região de Venda Nova. Oswaldo. Pois é, Júnior, confirmando agora 8:08. Na abertura do jornal, nós comentamos que havia possibilidade de ser um incêndio criminoso aqui na rua João Alves Teixeira, bairro Mantiqueira, região de Venda Nova, acometendo então uma oficina e, infelizmente, que temos a confirmação de sim, tratar-se de um incêndio criminoso. O local foi arrombado na madrugada, atearam fogo aqui, primeiro gasolina, depois atearam fogo, e essas chamas acometeram 8 veículos. 5 tiveram perda total, completamente carbonizados, outros 3 parcialmente carbonizados, mas a informação que nós temos da Polícia Militar, a gente não sabe se esse exatamente era o foco, a princípio sim, mas há também nessa oficina um cofre. E nesse cofre tinha o valor de R$5.000 que foi levado pelos bandidos. Esse dinheiro era para aquisição de peças no conserto de um desses carros que estavam aqui. Uma arma de fogo devidamente registrada, o pai do dono da oficina, ele é CAC, né? Tem a permissão aí do porte para a prática esportiva, e o endereço dessa permissão é justamente na oficina, por isso a arma não podia sair daqui e ficava então nesse cofre. O cofre foi arrombado, levado então R$5.000, foram levados R$5.000, e também essa arma de fogo. Neste momento, a chama já foi controlada, os bombeiros na madrugada foram acionados e controlaram a situação, não tem ninguém ferido. Agora também a perícia é aguardada, representantes também da Defesa Civil Municipal para analisar a estrutura desse imóvel. Agora, suspeitos mesmo, até agora, nenhum foi detido. O pessoal vai olhar aqui câmeras, a Polícia Militar está no local, à procura aí de quem esteja envolvido com essa ação criminosa, que deu perda total em veículos, veículos que estavam aqui, alguns para conserto, outros para venda, e também teve essa questão, né, da arma de fogo levada, e uma quantia de R$5.000. É com vocês, hein? Obrigado, Osvaldo. 8:11, a seguir, novo modelo de concessão da 381 entre BH e Caeté deve ser analisado hoje. Nesta sexta, no YouTube da Itatiaia, começam os playoffs do Novo Basquete Brasil. O primeiro jogo do Minas no NBB, fase oitavas de final, contra o União Corinthians, com imagens a partir de 6:40 na Itatiaia. E 14 minutos. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Oferecimento Santa Cruz Acabamentos. Avenida Carlos Luz 2000. Fabiano Frade, as informações de momento. que neste momento tem uma batida envolvendo moto e carro ali na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Glória. O SAMU acionado está a caminho do local e a informação é de que uma criança de 13 anos, uma menina e um homem de 46 anos estão feridos e, portanto, há essa movimentação agora no trecho. Caminho do motorista também é movimentado ainda na Avenida Nossa Senhora do Carmo em direção ao centro de Belo Horizonte, onde, como a Itatiaia vem informando, dois veículos se para o motorista no acesso ali do, da Nossa Senhora do Carmo, justamente para quem vem das curvas do Ponteio, ali justamente no trecho da saída da BR-356, a Raja Gabalha já começa a ser uma alternativa para o motorista. Júnior Moreira. Obrigado, Fabiano. Agora 8h15. Em cima do fato. Com Edilene Lopes. Edilene, o Tribunal de Contas da União deve aprovar hoje o novo modelo de concessão da BR-381 entre Belo Horizonte e Caeté. É isso? Bom dia para você. Bom dia a todos. Sim, vai dar o parecer jurídico, já que a autorização técnica do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista de modelo econômico, foi dada pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, no mês passado. A partir dessa autorização, que deve ser concedida hoje pelo Tribunal de Contas da União, o Ministério dos Transportes já vai poder publicar os editais de licitação, o que vai acontecer ainda neste mês, conforme nós aqui da Itatiaia já confirmamos. Confirmamos com fontes do Ministério dos Transportes, como Viviane S., que é secretária nacional dentro do Ministério para esse assunto, e já falou que a publicação dos editais deve ser ainda neste mês. O que, que mudou em relação aos outros leilões ou outros projetos, modelos de concessão da BR-381? Nos anteriores, e três deles foram leilões vazios, ou seja, nenhuma empresa se interessou, era o trecho inteiro, de Belo Horizonte a Governador Valadares, que seria concedido à iniciativa privada. E o governo federal estudou e percebeu que as empresas não se interessavam porque tinha um trecho que era muito caro e muito complexo entre Belo Horizonte e Caeté, porque tem muitas desapropriações, não apenas de residências, mas também de indústrias e de comércio, o que fica muito caro, e também era uma área de relevo mais acidentada, que demandaria uma obra um pouco mais complicada e também um pouco mais cara. O que que o poder público fez? Retirou a parte que fica entre Belo Horizonte e Caeté, os lotes 8A e 8B, pegou isso para o governo. Então, quem vai fazer essa obra é o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que vai contratar uma empresa para fazer a obra nesse trecho. E o outro trecho, que é entre Caeté e Governador Valadares, será todo concedido à iniciativa privada, que vai fazer a obra de duplicação, outras obras como pontes, passarelas, enfim, e vai dar manutenção nesse trecho também. Então, essa foi a alternativa encontrada pelo governo. Assim que o TCU hoje aprovar esse novo modelo de concessão, aí o governo fica livre para publicar esses editais e vai publicar dois ainda neste mês. Um é o do DENIT para contratar a empresa que vai fazer a duplicação e o outro é um edital para empresas interessadas em fazer obras e dar manutenção e administrar o trecho até Governador Valadares, que começa em Caeté, apresentarem suas propostas. E o leilão está previsto para o mês de agosto. Então, a expectativa é positiva, agora que a parte que seria considerada um problema pelas empresas foi retirada e o poder público vai pegar. Agora, vamos ver se vai dar conta de fazer, mas esse é o plano e a expectativa é positiva em relação a essa fase, a expectativa das autoridades. É isso, uma excelente quarta-feira para todos nós. Obrigada, Edilene, bom trabalho. 8h18, a seguir, caminhoneiros vão poder ser vacinados contra a gripe em rodovia na região metropolitana. We'll be right back. 8:20. Caminhoneiros que forem passar hoje pela BR-381 em Betim vão ter a oportunidade de tomar a vacina contra a gripe. Quem traz as informações é o repórter Kleber Ribeiro. Kleber, onde vai ocorrer essa ação? Bom dia para você. Pois é, Kátia, o local de muito fácil acesso, todo caminhoneiro conhece, aqui bem na barreira da Polícia Rodoviária Federal, na rodovia Fernão Dias, em Betim, na Grande BH, inclusive de onde falamos ao vivo, neste momento, agora 8:21. Bom dia para você, para quem nos acompanha, olha só, o Vacimóvel tem capacidade de oferecer 200 doses contra a gripe, lembrando que a mobilização aqui vai até ao meio-dia, viu? A coordenadora de imunização do município de Betim, Ana Paula Macedo Gomes, vai detalhar tudo pra gente. Ana Paula, como é que o caminhoneiro vai parar aqui, a polícia vai orientá-lo, vai ser em segurança? Bom dia. Bom dia, sim, vai ser em segurança. A Polícia Rodoviária Federal é nossa parceira nessa ação. A gente vai fazer uma blitz, né, do outro lado da BR. Vamos parar, né, eles vão parar os caminhoneiros e ofertar a vacina para todos aqueles que desejam imunizar contra a gripe. Também as outras pessoas que participam do grupo prioritário poderão, nesse momento, se imunizar contra a gripe. Ou seja, se alguém estiver passando aqui do grupo prioritário, pode encostar o carro também e vacinar. Sim, pode encostar o carro e vacinar. A equipe está preparada e pronta para ofertar a vacina. E parece que é bem rapidinho, né, Ana Paula? Não demora muito, não. Sim, é muito rápido, é apresentar o documento, né? E as meninas já estão preparadas para ofertar a vacina. Rapidinho, uns 2 minutinhos, a gente já consegue realizar a vacinação. E como é que está a mobilização da vacinação contra a gripe aqui em Betim? Sim, a gente está ofertando a vacina em todas as unidades básicas de saúde do município, de 8 às 17 horas. O Vacimóvel também tem uma programação que pode ser consultada no site da Prefeitura de Betim e a programação do Vacimóvel itinerante, né? Cada dia, está em locais diferentes, né? E a população pode verificar toda a programação do Vacimóvel no site da Prefeitura. Reforça pra gente, então, até que horas, né, vai aqui a vacinação para todo o caminhoneiro? A vacinação aqui na barreira da Polícia Rodoviária Federal hoje vai até o meio-dia. Ok, muito obrigado. Então, ouvimos a coordenadora de imunização do município de Betim, na Grande BH, Ana Paula Macedo Gomes. Alô, turma do Volante Grande aí, hein, Eustáquio? Vamos parar para vacinar aqui. Eu volto com você no obrigado, estúdio. Obrigado, Cleber Ribeiro, falando direto de Betim, então, com essa campanha de vacinação. Olha, a campanha, outra campanha, né, conscientiza usuários do transporte público da região metropolitana sobre furto, roubo e importunação sexual. Quem tem os detalhes é o repórter João Felipe Loli. Loli, explica pra gente que campanha é essa aí. Bom dia para você. Um excelente dia a você, Júnior Moreira, quem se liga no Jornal da Itatiaia nesta quarta-feira. A gente está aqui na Praça Raul Soares, hipercentro de Belo Horizonte, onde está sendo feita a panfletagem, né, desta campanha. Equipes da Secretaria de Segurança Pública, também Polícia Militar, Corpo de Bombeiros por aqui, conscientizando a população sobre como acionar as forças de segurança a fim de evitar furtos, roubos, também importunação sexual no transporte público. Quem dá mais detalhes e está aqui com a gente é o subsecretário de Integração da Segurança Pública, Christian Azevedo. Subsecretário, bom dia. Como que o passageiro que percebe ali alguma ação dentro do ônibus pode acionar as forças de segurança? Muitas vezes tem essa dificuldade de como acionar ali alguém para ajudar, né? Como é que isso pode ser feito? O objetivo da campanha, bom dia. Bom dia, João. O objetivo dessa campanha é justamente levar para o cidadão que ele conheça o Emergência MG, que é esse aplicativo que ele pode acessar pelo Telegram, ou seja, por rede social, pelo aplicativo MG App, que é o aplicativo de serviços do Estado de Minas Gerais, e pelo site Emergência MG, em que ele pode fazer um canal de emergência, tal qual a gente tem um 190, um 93, um 97, que a pessoa faz uma ligação. Esse é mais ágil, que você usa um canal para acionar os três serviços. Então, a campanha de hoje é para dizer, cidadão, você que usa o transporte público, que está num ponto de ônibus e você quer denunciar algum crime que esteja ocorrendo, quer chamar as polícias de maneira emergencial e com uma certa discrição, você pode simplesmente digitar ali no Telegram, né, tirar uma foto, às vezes, do agressor, do perpetrador, colocar ali, que vai para as polícias com a sua latitude, longitude, ou seja, sua geolocalização, e a polícia pode fazer um atendimento eficaz. Subsecretário, a gente noticia com alguma frequência casos de importunação sexual dentro do transporte público. O furto, o roubo são também preocupações, mas pensando agora nessa campanha, nos casos de importunação sexual, tem um recado especial para o público feminino? É um público que precisa ser mais conscientizado para se proteger desses episódios? Exatamente, João. Essa campanha de hoje, ela visa justamente uma atenção especial ao público feminino que utiliza o transporte público e que por muitas vezes sofre importunações sexuais e crimes análogos, para que esse público possa, por meio desse aplicativo, fazer essa denúncia com discrição, sem alarde e pedir acionamento emergencial das forças de segurança. Então é mais uma camada de inovação da segurança pública para o público feminino, em que ele pode utilizar e ter mais uma forma de acessar as polícias de uma maneira mais direta. Para a gente terminar, a segurança pública é uma responsabilidade de todos, né? Muitas vezes a vítima de um furto, de uma importunação sexual, fica fragilizada, às vezes pode demorar ali a retomar a consciência e a fazer acionamentos às forças de segurança. Quem está perto, quem está testemunhando isso, tem um papel de ajudar. Exatamente. Então, quem está testemunhando, por exemplo, vendo um ponto de ônibus, uma importunação sexual ocorrendo com uma terceira pessoa, ela pode acionar pelo aplicativo e fazer esse chamamento de emergência das polícias. Com a gente também, né, vai colocar os cartazes nos pontos de ônibus, na traseira dos ônibus, dentro dos ônibus, isso também inibe o criminoso. Então, aquele perpetrador, quando ele vir isso, ele vai olhar e falar assim, eu vou pensar duas vezes se eu vou cometer esse crime aqui dentro, porque qualquer cidadão pode acionar a polícia com muito mais agilidade. Obrigado pelos esclarecimentos, subsecretário de Integração da Segurança Pública, Christian Azevedo, ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia, nesta campanha Kátia Pereira, para evitar a ocorrência de furtos, de roubos, de importunação sexual no transporte coletivo, pensando aí os ônibus e também o metrô em Belo Horizonte. Volto com você nos estúdios. Obrigada, João Felipe Loli. 8h27, a seguir, BH e outras 7 capitais podem registrar recorde de frio neste fim de semana. E você vai acompanhar também. O presidente da Câmara anuncia que vai destravar 5 CPIs após reunião com líderes partidários. Agora 8h30. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Oferecimento Santa Cruz Acabamentos, Avenida Carlos Luz, 2000. Repórter Fabiano Frade para atualizar, dar um giro aí no trânsito de Belo Horizonte. Fala, Frade. Pois é, Júlio, neste momento com um acidente envolvendo carro e moto ali na Avenida Gestão Gastão Demétrio Maia, no Floramar, ali próximo à EMEI do bairro Floramar. E a gente observa, inclusive, que o trânsito vai ficando um pouco apertado para o motorista que sai em direção à Avenida Cristiano Machado. Já na rodovia MG20, aliás, MG120, em São João Evangelista, como a Itatiaia vem destacando, um ônibus tombou na pista. Inclusive, imagens já chegam à nossa central deste acidente. A informação que a gente já apurava e trazia para o ouvinte ligado na Itatiaia é de que vários passageiros estavam no ônibus. Um número já chega pra gente agora mais fechado, de 45 passageiros, mais dois motoristas que estavam no ônibus. Ainda sem informações sobre o estado das vítimas, mas há, segundo os bombeiros, infelizmente, a confirmação de pelo menos uma morte neste acidente ali na chegada a São João Evangelista. Esse ônibus teria saído de Capelinha. E ainda sem informações, detalhes, a gente acompanha, inclusive, nas imagens que chegam à nossa central, dos bombeiros trabalhando no local, tentando ali fazer as vítimas, e o ônibus realmente tombou no trecho. Aquele alerta, portanto, para o motorista. Na região metropolitana, Cardeal Eugênio Pacelli, Cidade Industrial, drone da Itatiaia sobrevoa o trecho e a gente vê a movimentação intensa neste momento. Liquida Mil Santa Cruz Acabamentos, são 1000 produtos em oferta e tudo em 10 vezes sem juros. Avenida Carlos Luz, 2000. Compre também pelo Televendas, 21-26-1000. Repórter Fabiano Frade. 8:32, vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta quarta-feira, 17 de abril de 2024. Céu claro agora em Belo Horizonte. Na capital, a temperatura deve chegar a 29 graus. Agora, 22 graus na Itatiaia. A mulher presa no Rio de Janeiro por levar um morto numa cadeira de rodas a um banco pode responder por estelionato e vilipêndio a cadáver. Significa tratar com desprezo e sem o devido respeito o corpo ou as cinzas. Érica de Souza Vieira Nunes alegou que era sobrinha de Paulo Roberto Braga e disse que ele queria retirar R$17 mil. No momento da assinatura, no entanto, as atendentes perceberam que Paulo não apresentava sinais vitais e que ele não conseguia assinar o documento de liberação do benefício. Nas imagens, é possível ver a mulher segurando a cabeça do idoso e pedindo para que ele assine os documentos. Também é possível ouvir funcionárias preocupadas com a condição de saúde do homem. A equipe da agência bancária acionou a Polícia Civil, que solicitou a remoção do corpo para autópsia e encaminhou Érica para a delegacia. A instituição solicitou imagens das câmeras de segurança internas e externas do banco para entender a dinâmica dos fatos. Em São Paulo, o Ministério Público aponta indícios de que o PCC tenha conseguido se infiltrar nas organizações sociais que comandam boa parte dos órgãos de saúde do estado de São Paulo. Os promotores acreditam que a facção criminosa tenha também injetado dinheiro e conseguido vencer licitações usando as OSs para prestar serviços no estado paulista. Segue para a Câmara dos Deputados, sem prazo definido, o análise do texto da proposta de emenda à Constituição, que torna crime o porte e a posse de drogas, independentemente da quantidade e do tipo de substância. A PEC foi aprovada pelo Senado ontem à noite, em 2 turnos feitos na mesma sessão. Além do endurecimento das abordagens contra as drogas, o texto também prevê a diferenciação entre o traficante e o usuário. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anuncia em reunião com líderes partidários que deve destravar a criação de 5 CPIs na casa. A revelação foi feita no primeiro dia de atividades na Câmara, após a troca de farpas entre Lira e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e está sendo visto como parte de um pacote de vingança contra o Palácio do Planalto. A Anvisa adia para sexta-feira a reunião que vai deliberar sobre a manutenção da proibição dos cigarros eletrônicos no Brasil. A sessão da diretoria colegiada estava marcada para hoje, mas foi adiada, segundo a agência, em virtude de problemas técnicos e operacionais do canal oficial de transmissão da agência no YouTube. O presidente Lula se reúne hoje com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na capital Bogotá. Os dois devem assinar acordos de cooperação e discutir temas como a crise entre Equador e México, além das eleições na Venezuela. Lula deve retornar ao Brasil no fim do dia. Belo Horizonte e outras capitais do país podem registrar nos próximos dias as menores temperaturas de 2024. Segundo o Clima Tempo, uma massa de ar frio de origem polar será responsável pela queda de temperatura no outono. O frio será mais intenso na região sul, mas com impacto em estados do sudeste. Agora, 8 horas e 36 minutos, a seguir a conversa de redação. E 40 minutos. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Este é o Conversa de Redação. E comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas William Travassos e Eduardo Costa e também a economista Rita Mundin. Olha só, pessoal. PEC das drogas é aprovada pelo Senado. Agora, a proposta segue para a Câmara Federal. A PEC torna crime o porte e a posse de drogas, independentemente da quantidade e do tipo de substância. Críticos dizem que a proposta do Senado vai continuar a criminalizar a pobreza e aumentar ainda mais a prisão de negros pobres. Quem é a favor afirma que a descriminalização da maconha em outros países aumentou o tráfico e o consumo de droga, inclusive entre os menores de idade. É bom lembrar, Eduardo Costa, que ao mesmo tempo o Supremo Tribunal Federal debate um assunto parecido, né? Mas que está parado lá desde março. E agora eles vão ter que mudar essa forma de analisar lá no Supremo Tribunal Federal. Queria te ouvir sobre essa PEC, se foi de forma soldada, se é por aí mesmo. Como é que você lê isso tudo? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu consigo compreender a indignação do Congresso com a ingerência do Supremo em temas que são próprios do Congresso. Às vezes por culpa do Congresso, mas também, às vezes, como nesse caso, por uma ingerência indevida. Tanto é que isso causou um certo constrangimento lá no Supremo. O Toffoli pediu vista exatamente para dar um tempo, quando ele percebeu, os senhores ministros perceberam que o presidente do Senado estava muito indignado. E como presidente do Congresso, eu acho que o Rodrigo Pacheco tem todo o direito de ficar irritado, ficar mal satisfeito, de apresentar essa PEC, da mesma forma que eu acho que os senadores têm esse direito. Eu fico mais assustado é quando vejo algo que parece, mas não é igual. Como, por exemplo, o Lira, que não é atendido dos seus interesses menores, que tem um primo demitido e resolve pôr da Câmara 5 CPIs para funcionar. Isso aí, para mim, tem outro nome. Mas vamos para as drogas. Drogas, nós sabemos que ou é aquilo que é vendido em drogaria, que é com função medicamentosa, é algo ilícito, alucinógeno, que faz mal. Eu fumei 30 anos e sei o quanto essa droga do cigarro faz mal. Mas eu vim da roça para a periferia, viu? E eu cresci no meio de gente usando maconha o tempo todo para tudo quanto é lado. E depois que eu cresci, que eu tinha 16 anos, isso só piorou. Então, o que me incomoda, Júnior, é vir aqui para o microfone para falar algo que vai contrariar a maioria das pessoas, mas eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Vou abrir outro parênteses. Outro dia, defendendo essa questão do veto, a saidinha. Aí o cara fala assim, leva um bandido para sua casa. Não, eu não quero levar um bandido para minha casa. Eu quero que as coisas sejam feitas de forma que o sistema comporte. Você já viu alguém falar, Júlio, que se essa saidinha, se o Congresso derrubar essa saidinha, lá no veto Lula, e ela começar a valer, ela seguramente não vai valer para quem já está condenado? Entendeu? Não vai valer. Então, um assunto para daqui a 10 anos, e lá vamos nós desgastar. Voltemos para as drogas. Ô, Júlio, experimente hoje qualquer espetáculo de música, de futebol, qualquer coisa. Se você não estiver bem, você fica tonto de tanta maconha. Experimente frequentar rodas animadas de bairros granfinos da Zona Sul, que você vai ver. E eu, gente, eu tô me firmando na maconha, tá? Porque a outra droga, ela é inacessível para os pobres e inacessível para a polícia quando o rico usa. Ah, é inacessível. Então, vamos fazer um jogo de cena danado, prender todo mundo que tiver com uma bituca de cigarro de maconha, Júnior. Isso é fazer lei para não ser cumprida, Júnior. Se for cumprida a risca, você vai arrumar cadeia onde? Vai arrumar delegacia onde, ô Júnior, as delegacias estão funcionando na base de digital, de plantão, simplesmente que não tem estrutura. E a pobre polícia militar não sabe para que lado que corre. Então, tá bom, o Congresso é o lugar ideal, aprovou, que bom. O povo está comemorando. Sabe o que vai mudar, Júnior? Absolutamente nada. Porque a turma vai continuar fumando maconha, é só atravessar a Barão aqui. Gênero, a Rádio Tatiaia hoje está entre duas comunidades, onde você tem muita gente boa, muita gente trabalhadora e muita gente fumando maconha o dia inteiro. Então, Mundim, e aí, esse movimento do Congresso, né, que é uma resposta ao STF, acho que a gente precisa fazer essa leitura, mas é de competência do Congresso legislar sobre isso, me parece que está acertado. Agora, tem um mérito da questão, que o Eduardo fala ali que não vai mudar muita coisa, eu queria ouvir a sua leitura. Bom dia. Bom dia. Esse freio, né, no Supremo, eu acho que ele já teria que ter sido dado há mais tempo pelo próprio Congresso. O Congresso tem que assumir o protagonismo, nós votamos em quem está no Congresso e nem não em quem está no Supremo. Então, se tiver alguma coisa em relação a leis do país, que elas sejam feitas e seja legislado no Congresso. Em relação à droga, ao contrário do Eduardo, eu sou antidrogas. E eu acho que o que tem acontecido é um relaxamento da lei. Então, se existe uma pobreza estrutural, se existe um racismo estrutural e se existe um sistema penitenciário que está completamente caótico, é necessário rever essas coisas. Como é que a gente combate o racismo, a pobreza estrutural? Através do conhecimento, do acesso, né, à educação com igualdade, educação de qualidade para todos. E se a gente olhar, a droga também permeia o sul do Brasil, onde não existem tantos negros assim. Então, eu acho que é uma questão estrutural do país e do sistema, o sistema penitenciário, o sistema judiciário, que tem que ser reformado. A gente tem que encarar o problema de frente. Então, é uma questão estrutural que deve ser tratada como tal. E não é uma questão de liberar a droga, porque a droga é uma escalada e ela adoece a sociedade. William Travassos, e aí? Caminhou, né? Tá lá na mão dos deputados agora. Bom dia. Não, mas eu acredito que, no fundo, a gente está discutindo sobre uma briga, né? E é claro, como a Rita falou, alguém tinha que aparecer e dizer, olha, cada um no seu quadrado. O STF precisa entender que ele é o guardião da Constituição. Mas no Brasil, o poder legislativo é organizado na modalidade bicameral, ou seja, é constituído de duas câmaras, dos deputados e do Senado Federal, cada um com a sua função. E parece que o STF ainda não entendeu isso, né? E eles se julgam os deuses do Olimpo e resolvem mexer em qualquer coisa, seja na área trabalhista, seja na parte criminal. O grande barato do STF é dizer o seguinte: nós somos os homens da capa preta e hoje nós ditamos as regras desse país. Acho que eles ainda não entenderam a função constitucional deles. Pois bem, depois dessa atitude do Senado de impor e dizer para o STF que eles têm um papel dentro da Constituição brasileira, aí nós vamos à parte do entorpecente. Eu tenho 54 anos, não sou de Minas Gerais, nasci no Rio de Janeiro, numa favela, e desde que eu sou moleque, eu vejo os carrões ou a garotada da área nobre subir a favela para comprar cocaína, para comprar maconha. E eu hoje, aos meus 54 anos, se eu for agora ali no Cabana, eu vou ver a mesma coisa. A turma, os riquinhos, comprando lá o seu entorpecente, alimentando o crime organizado. E a gente tem uma mania de tentar, de alguma forma, falar o adicto, o dependente químico, ele é um pobre coitado. Ele é a principal ferramenta de financiamento de tudo que a gente está vivendo. Não estou dizendo que ele não precisa de tratamento. Eu acho que ele precisa de tratamento. Mas eu não posso tentar minimizar a participação dele no crime. Porque ele é o cara que está levando o dinheiro para o traficante, amigo. Desculpa. Então, sou a favor, sim, de penalizar esse cara. Agora, o Eduardo traz à luz dessa discussão um ponto importante. Se a gente não consegue prender, né, quem a gente tem que prender hoje, que já tem mandado em aberto, se a gente não tem, se a gente tem um déficit no sistema penitenciário, se o sistema está todo falido, como é que eu vou aplicar isso? Como é que eu vou prender o menino que está fumando maconha na esquina se eu vejo 13 presos morrerem por overdose de cannabis dentro da cadeia? Dentro da cadeia, pois é. Você vê, esse é o problema, é uma questão estrutural. E é esse tráfico de drogas que alimenta essa violência toda. Você sabe por que a lei do cinto de segurança pegou? Porque ela tem bom senso, sabe? Quando a lei tem bom senso, quando a lei faz sentido, ela pega. Quando não tem, não faz. O Travasso falou que passados 40 anos da mocidade para hoje, nada mudou. Eu desafio alguém encontrar um ouvinte da Tietchan que fala assim, não, tá melhorando. Só piora, gente. O Eduardo, mas vamos lá. Vou fazer um contraponto aqui. Não sei nem se tem muita lógica, mas tem lógica. A campanha anti-tabagismo, ela colou. Sim. Ela colou no mundo inteiro. Sim. Então, droga é uma droga. Sim. Então, ao invés da gente relaxar, a gente teria que endurecer. Mas a Rita Mundi rolou a bola para mim. Então, agora eu vou fazer um golaço. Vai. Ô, Rita, há uma diferença. Prisão e campanha. Sim, e por falar nisso, se a gente puxar na nossa memória, nós vamos ver aviões carregados de entorpecente, de políticos envolvidos em transporte de entorpecente, de gente investigada em um monte de coisa. Mas, afim, é o dinheiro que movimenta todo esse narcotráfico. E nós vimos a briga das empresas produtoras de cigarros, de tabaco, contra o mundo. A gente assistiu isso muito claro nos Estados Unidos. Então é hora do mundo acordar que droga é muito pior, inclusive, do que cigarro. Pessoal, seguinte, esse tema ainda vai voltar uma vez ou outra no conversa, porque ainda está em debate, né? Eu preciso virar a página aqui, porque tem outro assunto importante, inclusive, que me chamou muita atenção. Acho que tem uma certa curiosidade em torno do assunto. É um negócio meio esquisito, mas vamos lá. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prende uma mulher que levou um parente que estava morto para fazer um empréstimo bancário de quase 20 mil reais. Ela deve ser indiciada por tentativa de furto mediante fraude e também vilipêndio de cadáver. O William Travassos, é lá no Rio, tem que começar com você. É surreal, é surreal. Agora, a defesa fala o seguinte: olha, na verdade ele estava passando mal e ele saiu com ela e foi até lá. Aí o outro fala assim: não, ele já estava morto há mais tempo. É difícil você acreditar, né? Porque se não fosse trágico, isso seria até cômico, né? Vira tema de filme, de uma pessoa chegar com um cadáver tentando conseguir um empréstimo. É a loucura humana, o Júnior. E é difícil a gente discursar sobre esse tema, porque beira a loucura. Você imaginar que você vai conseguir um dinheiro, 20 mil reais, em função de manipular um corpo de uma pessoa. Então, assim, não dá para você, dentro de uma razão, entender um comportamento desse. Ô, Eduardo, o corpo, por volta de 2 a 3 horas, ele enrijece. Sim. E pelas imagens, e quem está no YouTube está acompanhando, o corpo estava muito mole. Ou seja, tinha acabado de acontecer, está próximo ali desde o vídeo que foi gravado. Aconteceu há pouco aquela morte. Eu não sei, eu estou só colocando isso em conta, porque eu olho para a moça que levou o senhor até lá e fico, gente, será que ela está acreditando que ele morreu? Será que ela sabe que ele morreu? O que está acontecendo ali? Eu vou como um fantasma, uma ação espírita, eu vou sair do corpo da mulher para não ser ingrato e injusto com ela, porque... Uhum. Há ignorantes, maléficos e malvados nesse mundo. Eu vou no geral. Se fizermos um levantamento, passar um pente fino, um empréstimo consignado dos idosos, dos aposentados, a quantidade de gente que está morta, não foi sepultada e que tem empréstimo, a quantidade de gente que fez empréstimo em nome do vô, do pai, do irmão, sem que esse soubesse assinando o que estava assinando, nós vamos ficar muito mais espantados. Mas sobre o episódio de ontem, Júlio, eu tenho alguma certeza. Hoje eu tenho, Júlio, eu vou anunciar isso ao mundo, aos 67 anos de idade. Eu prometo, daqui para frente, nada mais me surpreenderá. Até porque uma ilustre figura do Zap Zap, que foi embora muito cedo, meu caríssimo Jotinha, que eu amo, já dizia. E agora me dizia, meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. Eu ia dizer que nada. Isso é mentira de Dindinha. Isso é mentira de Dindinha. Dindinha tá mentindo. Se contar essa história daqui a pouco, eu já ia falar, é mentira da Dindinha, né? Ô Rita, eu vou deixar você falar sobre esse assunto. Só preciso chamar o Febiano Frade, que ele tá acompanhando esse acidente grave que aconteceu ali na região de Guanhães, e ele tem a atualização desse assunto. Ô Frade, conta tudo aí pra gente. Pois é, Júnior, bom dia pra você, bom dia convidados, bom dia. Neste momento, a informação, a confirmação do acidente que a gente já destacava em São João Evangelista, próximo ao município de São Pedro do Suaçuí, bem no limite entre os dois municípios, onde um ônibus tombou. A informação inicial é de que 45 passageiros estavam no ônibus, além de 2 motoristas. E os bombeiros acabam de confirmar 7 mortes neste acidente na rodovia, além de 13 feridos. O ônibus caiu em uma ribanceira. Os bombeiros ainda trabalham no local e a gente vai trazendo as informações ao longo e atualizando ao longo do jornal, aliás, da programação da Itatiaia e também no jornalismo. E claro, Júnior, mais um grave acidente em uma rodovia que corta Minas Gerais. 7 mortes, Júnior. Obrigado, Fabiano Frade. Então, segue acompanhando esse grave acidente, quando envolve ônibus, né? É um problema sério, muita gente envolvida nesses acidentes. Lógico, Fabiano vai atualizando ao longo do Conversa de Redação e também ao longo da programação da Itatiaia. Mas, Rita, voltando ao assunto que estava sendo debatido aqui, é a questão que envolve essa senhora que levava um tio para fazer um empréstimo e detectou-se ali naquele momento que o tio estava morto. Como é que você olha para isso assim? Porque a brincadeira que o Eduardo fez com o Jotinho é isso, né? Se contar, ninguém acredita. Pois é, lembra que antigamente a gente tinha as pegadinhas. Aquilo ali foi a pegadinha mais mórbida que eu já vi na vida. Parecia uma pegadinha. E você vê a reação do pessoal do banco. Notava, não, ele não tá bom. Ele não tá... Então, assim, é um negócio que a gente tem que chorar. Chorar. Ou chorar pela doença mental. O que as pessoas são levadas a fazer por dinheiro? Então, é um negócio trágico. Então, eu, sinceramente, que nem o Eduardo, eu nunca pensei que eu fosse ver uma coisa daquela. Você fica perplexo, assim. Será que isso aconteceu mesmo? É uma pegadinha de muito mau gosto. Será que ele entrou vivo, gente? Agora, não. Eu acredito muito. Eu também, porque... Eu acredito muito, porque não é má fé daquela moça, é ignorância. Ele estava... E ele ainda falava, tio Paulo, assina aqui. Processo, Vou te levar para o PA, se você não assinar. Ele estava num processo de finalização e ela entrou com ele. É, um negócio muito, muito estranho, mas aliás, vamos lá. Aliás, eu prefiro acreditar que não seja má fé. Eu também, eu acho que isso me conforta um pouco. Eu acho que a gente dorme melhor acreditando que ela achava que ele estava vivo. Mas está presa e vai passar por audiência de custódia. Sim. Agora, as câmeras de segurança do banco vão mostrar muita coisa, né? Ela está presa, mas quem roubou os 6 bilhões que foram devolvidos pela Lava Jato está solto. Boa. O Ministério Público de São Paulo tem indícios de que o PCC tenha conseguido se infiltrar nas organizações sociais, as chamadas OSs, né, que comandam boa parte dos órgãos de saúde do Estado de São Paulo. Os promotores acreditam que a facção criminosa tenha também injetado dinheiro e conseguido vencer licitações usando as OSs para prestar serviços no Estado de São Paulo. Ô Rita, a gente já falou de PCC entrando na política, de PCC entrando no judiciário, de PCC ali e aqui, e agora também na saúde. É a profecia de Fernandinho Beiramar. Não tem mais nada para falar. E aí, Eduardo? Oi, quem sou eu para duvidar? 20 anos atrás, eu falava aqui na Itatiaia que eu tinha informação de gente séria do judiciário de que esses grupos organizados estavam pagando faculdade para formar advogado. Depois pagava a preparação para que esses advogados virassem promotores e juízes. Ô, Júlio, e de acordo com o comportamento de algumas das nossas autoridades, Júlio, não dá para duvidar. Ô, Júlio, eu fui na sanidade na UAB, depois fui jantar com o grupo, doutor Chalfun, com alguns advogados. Eu estava tentando, eu falei para eles, me expliquem isso aqui. Uma mesa de 40 advogados poderosos, ô Travasso, ninguém consegue me explicar se é possível que o Toffoli, que é um cara que entrou no Supremo com 35 anos, vai ficar até os 75, 40 anos no Supremo. Como é que o cara pode dar uma canetada, isentar uma empresa JBS de uma multa de 10 bi, atendendo um escritório de advocacia onde a mulher dele trabalha, dizem que o honorário é de 500 milhões, e dias depois o presidente da República vai à fábrica do cara. Então, resumindo a prosa, quem sou eu para duvidar dessa? Eu só queria acrescentar o que eu disse. O triste, na hora que você vê a lista de presos investigados, a maioria são políticos. É. E aí, Travassos? E aí? Mas... Bom, fizeram uma operação aí, prendendo 3 vereadores, né, em São Paulo, com suposto envolvimento no favorecimento do crime organizado no esquema de transporte, né, participando de licitação. Agora você vem... As OSs, a gente tem, é um negócio, principalmente o PCC, o Primeiro Comando da Capital, é uma organização criminosa, 8ª ou 9ª do mundo, já investigada pelo FBI, que tem as suas ramificações de investimento. Pega lá, puxa lá, caso Celso Daniel, vai buscando e você vai sempre ver o PCC por perto disso, de alguma forma, lavagem de dinheiro. O PCC é nessa organização, eu conversava agora, a gente está fazendo um especial sobre o crime organizado, acreditam que de faccionados são quase 40 mil caras no Brasil. Você tem lá 500 que são os cabeças, são os empresários do mundo do crime, os caras que organizam os esquemas. Então, assim, a gente tem dinheiro, vai investir aonde? Ah, na OS. Vai investir aonde? Ah, na licitação do ônibus. Vai investir aonde? Em posto de gasolina. E ele vai começar a diversificar o negócio dele, porque precisa lavar o dinheiro. E se você não separar o preso de acordo com o crime que cometeu, você só vai dar mais mão de obra para esse crime organizado. E para fechar, quando o Renato e os netos dizem que a polícia está catando os pedaços de um corpo cujo tronco foi encontrado boiando na Lagoa da Pampulha, meu amigo. Agora, hoje, grande operação da polícia nas cidades do sul de Minas em cima do PCC. Turma, ponto final nosso Conversa de Geração. Teve jornalistas Eduardo Costa e William Travassos e também a economista Rita Mundim. Agora você fica com a Cirantão. Mais informações ao longo da manhã, de hora em hora, no nosso Itatiaia Urgente. Boa quarta-feira para todo mundo. Tchau. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.